Ouvinte, temos dois avisos pra você. Exatamente, meu querido Albert. Qual que é o primeiro? O primeiro é que esse programa foi gravado antes do início da segunda parte da quinta temporada de Breaking Bad. Pô, me ajuda aí, né, cara? Sexta temporada, frescura do caralho, esse povo. LOL. E o segundo é que o patrão ficou maluco e nós vamos dar 3 camisas Team Walt da loja para 3 ouvintes. Exatamente. Tudo que vocês têm que fazer é mandar uma mensagem pra gente dizendo qual personagem de Breaking Bad cada um de nós 3 seria e por quê. Pode mandar sua resposta para o e-mail mimimicast@gmail.com, para o Twitter @mimimicast, para a fanpage que é facebook.com/mimimicast ou para os comentários do site que é mimimicast.com. Cada um de nós vai escolher uma resposta e presentear um ouvinte. Mas como a gente só tem uma camisa P, uma M e uma G, todas elas masculinas, mande a sua preferência de tamanho na resposta. Ah, mas eu sou obeso mórbido, meu tamanho é 8G. Eu só lamento, amigo. Não enche nosso saco não, senão a gente não vai dar nada pra ninguém. Só o Torba. É isso aí. É um maroto esse Albert. LOL. Ele gosta muito. Ele tá no celular. Ele gosta muito. Ele tá no celular, botou longe, mas. Cara, tá tirando foto da cerveja. Tô fazendo. Atenção! Nós estamos tentando terminar esse programa hoje, que já tá gigante, já a gente tá nem na metade. O Saldanha está fotografando a cerveja pra botar no Facebook. Não, não é pra botar no Facebook. Cara, como eu te odeio, né? Não, não. Toda cerveja que eu tô bebendo, eu tô fotografando. Pra quê? Pra enfiar no cu depois? Porque eu guardava a garrafa. Bota 2! Paguei depois dessa declaração. 2! Não tem mais espaço pra guardar a garrafa, então. Eu sou o Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estou aqui hoje com o Rafael Saldanha. E eu não assisti os 2 últimos episódios e vou tomar spoiler na cara dessa porra. Sério? Ah, é muito doido. Você gosta de sofrer, né, cara? Cara, não deu tempo. Caralho. O Saldanha tinha tipo 4 episódios pra assistir. Não deu tempo. Uma semana. Foi o que deu pra fazer. Eu vi na internet falando sobre cerveja, reclamando que o videogame não tá funcionando, tava sem internet. Faltou luz na minha casa, teve isso. Também. Estamos aqui também com o Diogo Brito. Peraí. Fala meu nome. Say my name. Diogo Brito. Seu nome é damn right, bitch. Goddamn right. Pior que o cara veio a caráter, ele veio de toquinho, ele acha que é o Jesse é, agora. É verdade, o Diogo achou que era o Jesse Pinkman chegando. Posso fazer uma entrada? Quero falar uma coisinha hoje também, pode. Meu lado, Rafael Salimena. E eu tenho 30 anos e até hoje, toda vez que eu olho pra tabela periódica, eu procuro cobre e começo a rir. Que bosta! Olha, era isso que você queria. Foi o que mais fez sucesso aqui, ó. Não importa a idade, né, cara? O cu sempre vai ser ele. No más no le han avisado. Ouvintes, estamos aqui hoje para falar sobre Breaking Bad. Aliás, no Breaking Bad é o cacete, eu sou mineiro, vai ser Breaking Bad do início até o fim do programa. É Breaking Bad, é Walt, é Vault, é Hank, Skyla, Jesse. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre uma obra específica, né? Vai ser um episódio mais sério, mais chato. Quando for ao ar, provavelmente vai ter um redcast melhor sobre isso, mas a gente fez assim mesmo. Mas a gente fez com muito carinho, essa é a diferença. É feio, mas é meu. E não é que teve mesmo. Puta que pariu. Caralho, sou. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu jamais comeria bacon vegetariano. LOL. Pode até ter um Nerdcast melhor, assim, de mais meditado, coisa e tal, mas mais tarado que esses dois estão nos últimos dias. Eu sou sua orelha aqui nesse negócio. Aqui, o que que deu na gente pra gente, justamente agora, fazer um programa desse? Por que Breaking Bad? Pessoal, o que eu acho fantástico no Breaking Bad é que você tem 7 tipos na ficção, né, que são chamados 7 conflitos da ficção. Então o pessoal que é mais tarado em ficção aí, como eu, seja em quadrinhos ou livro ou o que for, sabe esses 7 conflitos. Vocês sabem quais não, são os 7 conflitos? Não, e aliás, eu fui na cozinha agora que eu preciso pegar uma cerveja e já volto aqui. Olha aí, o conflito, você tem o conflito do homem contra o destino, o homem contra ele mesmo, o homem contra o homem contra a sociedade, o homem contra a natureza, o homem contra o sobrenatural e o homem contra a tecnologia. O homem contra o homem é o tipo de filme que eu não assisto, não. Que delícia, cara! Pois Pois é, então assim, se você for pegar cada um desses conflitos e colocar em obras literárias, você tem, por exemplo, O Homem contra a Natureza. Cita um exemplo aí, Saldanha. O Homem contra a Natureza. Mob Dick, muito bom. Salimena, vamos sentar no Salimena, você da segunda fileira. O Homem contra o Sobrenatural, isso é fácil. Ah, achei que você fosse procurar O Homem contra a Sociedade pra esse tal, todas as músicas do Charlie Brown Jr. Homem contra o Sobrenatural? É. Espíritos? Sim. Mas será que isso é contra isso? O do Michael J. Fox? Sim. Tem que fazer tanta coisa, né, cara? Eu assisti ele outro dia. Puta. Bem, enfim, o que rola com esse... O que você acha que o Breaking Bad vai ser, então, na sua opinião? Porque isso, gente, obviamente é uma teoria, né? Pô, esse é o homem contra tudo, né? O mais próximo contra seria... Tudo, contra tudo, se fosse a Jovem Vasco. O mais próximo seria o Chorão, o homem contra a sociedade, cara. Você acha que ele tá lutando contra a sociedade ali? Eu acho que ele tá... Bom, a gente já vai entrar nisso quando for falar da primeira temporada, mas... Eu acho que ele chegou a um ponto que ele virou e falou: chega, eu vou lutar contra tudo. Acho que ele tá lutando contra ele mesmo. É, também. Eu acho que ele tá lutando contra cara, o fracasso. Cara, a jogada era essa, no final era ele. Porra, me ajuda aí. Vocês estão empobrecendo o trabalho do cara. Na aí, cabeça pô. Dele, cara. Imagina, cara, final da loja. Caralho, cara. No final tá ele com. Saiu, né? Primeira teoria de final do Saiu do médico. Olho do. Sai do olho. Do alt ele tá olhando pro prato de bacon vegetariano. Imagina. Não, vai saindo do olho, ele tá recebendo o diagnóstico de câncer. Isso que eu deveria ter cara, feito. Que medo! Era isso que eu deveria não, pode ter mais, feito. Não, pode mais, tá saindo dele, ele aperta a mão, né? Pô, white, black, vamos chamar então de gray matter, então. Vamos mais longe, então. Mãe, eu acho que eu vou fazer química. É, beleza. Ouvinte, a gente vai melhorar. Não, isso que ele falou que o programa ia ter graça, que ia ser sério, velho. Eu tô tomando cerveja, pra mim tudo tem graça. Oi, só pra deixar claro pro ouvinte desavisado, a gente vai comentar as temporadas uma a uma, cheia de spoilers de todas elas. Então você não ouve sobre a temporada que você não viu. Aí vem o momento, deixa eu pegar aqui os Saldanhas, lá os Saldanhas. Você, ouvinte, se você não viu todas as cinco, você vai se fuder, porque você é um imbecil, você tá perdendo a melhor coisa já feita na história depois de sair. Eu acho um leve exagero, e aliás, eu quero já deixar claro uma coisa aqui pra mim. Ó, eu acho que Breaking Bad é uma série nota 10. Nota 10 mesmo, que você é uma das melhores coisas da ficção. Só que eu vejo várias coisinhas ridículas no meio, probleminhas e tal. Então quando eu tiver citando essas coisas... Então é 10, velho. Não, mas é porque eu... É 9,5, então. Não, eu conto... É 10 porque o parâmetro dele já foi pro cacete. Não, eu conto pelo divertimento, assim, sabe? Mas aí uma coisinha ou outra, lógico que eu tenho personagem que eu acho chato. Então quando eu tiver xingando um determinado personagem, eu tô, obviamente, exagerando só pra gente poder conversar de um jeito divertido, ao invés de ficar, ah, não, senão vai ficar todo mundo... Isso é foda, né? Pô, isso é foda, isso é foda. E aquilo que também é foda. Deixa eu colocar nas palavras que o ouvinte entende. Se você vai ficar mandando mimimi porque falou mal do que você gosta, você é um imbecil, pô. Não, pode mandar que a gente gosta de receber e-mail, a gente recebe uns 5 e-mails por semana. And here we go. Isso que a Nina falou é importantíssimo. Acho que a gente tem que dar nossa opinião pessoal em relação à série. Eu acho Breaking Bad um dos 3 melhores dramas que eu já vi na minha vida, assim, sabe? E porque é recente, só tem merda atual, que esses negócios de politicar, essas merdas, como é que chama? Homeland, essas porras, assim, Não, se bem que o Homeland acabou a segunda temporada muito mal. Homeland é tipo se você pega o Breaking Bad e bota a Skyler protagonista. Caralho. Eu tenho até uma ânsia aqui agora. Olha, eu ia argumentar alguma coisa, mas eu parei com essa comparação. Mas, pô, o que o Diogo falou faz muito sentido, cara. Como eu falei, eu vejo alguns probleminhas na série e tal, mas no panorama atual, ela tá anos luz de todas as outras. Sim, assim, porque quando eu vejo coisinhas nela que podia ser um pouquinho melhor, quando eu comparo com Sopranos, umas coisas que já não existem mais. Assim. É, mas assim, a minha relação com ela é realmente uma relação de amor, mas como que é relação de amor, assim como o Samina falou, também tem seus entraves, né? Eu acho, assim, que tem muita falha. Tem coisa óbvia que devia ter tirado. Eu acho que tem arco que não devia existir, por aí vai. Tem duas falhas básicas. Skyler e Marie. Pra mim, tirou essas duas, já é melhor que o Lawrence da Arábia, né? Porra, mas não funciona tão bem! Essa é a parte global, né? Assim, a parte da novela, você sabe que vai ter choradeira de família. Pois é, revendo os episódios, eu vi que tinha aqueles episódios dramáticos. Eu nunca fui muito com eles, nem vendo a primeira vez. Não, gente, mas... a Marie é tão inútil. Mas você tenta levantar o drama dela e... Não, isso é uma merda. O importante é aquele negócio do Vanilla Sky lá, se você... Sem o amargo doce não fica tão doce. Assim, se não tivesse aquilo pra dar. Gay! Gustavo Frink? Não, não é, cara, não é. Não, spoiler! Parênteses, você acha que não? Não é nem. Vamos lá. Pro início. You asked me. If I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. Pessoal, vamos começar pelo criador dessa porra toda, que é o Vince Gilligan. Esse cara se formou em produção cinematográfica na Universidade de Nova York. Ele era um fã de Arquivo X. Em 1995, quando ele estava ainda na faculdade, ele escreveu um episódio, mandou pros produtores da série e os caras aprovaram. E depois ele foi produtor executivo da série The Lone Gunman, que foi um spin-off do Arquivo X que durou 13 episódios. Esse spin-off era maneiro, cara. Esse spin-off era sobre aqueles três nerds que ajudavam o Mulder. Eles tinham um jornalzinho que chamava The Lone Gunman. E era justamente sobre essas teorias malucas de conspiração do governo. E aí, em 2008, depois de fazer alguns trabalhos menores, ele criou, escreveu, dirigiu e produziu o episódio piloto do Breaking Bad pra AMC. O chamado Shyamalan, então. Ele Shyamalan. Exatamente. Só uma coisa, ele aparece em algum episódio? Não que eu saiba, cara. Então ele não Shyamalan. É verdade. Se ele tivesse Shyamalan, ele ia aparecer, pelo menos, o reflexo dele, uma coisa. AMC, depois do Breaking Bad, ele fez mais sucesso ainda com aquela porcaria do Walking Dead. Ah, tem? Não, o Walking Dead da AMC. Ah, tá. Mas foi a AMC começou a ser reconhecida como o canal da série. Mas meio que é um canal saindo do nada, assim, né, pra combater. É que eles têm, hoje em dia, eles têm um padrão de qualidade que quase vai na HBO, mas você vê que na AMC coisa... é mais solto ainda. A HBO faz coisas mais grandiosas, né? A HBO trabalha muito com série de época. Enquanto a HBO tiver o Larry David, ninguém vai chegar no HBO. Nunca. Não, até mesmo nos dramas, você vê que tudo é muito mais cuidado, até na parte estética mesmo. Por exemplo, esses filtros que ele bota no Breaking Bad aqui pra mostrar o México amarelo e tal. Aquilo eu não sei se passaria na HBO, eles têm um padrão estético muito doente. Assim. E aí, por esse piloto, ele foi indicado ao Emmy na categoria de Prime... Pô, você tem que fazer até voz, gente. Primetime Emmy Award for Outstanding Directing for a Drama Series. É o nome do prêmio. Cara, eu adoro tudo do Emmy Outstanding. Exatamente. Pô, é claro que é Outstanding. Você tá ganhando um prêmio, você não tá no mesmo nível que os outros. Não, mas eles são tipo, eles são Joker. Joker Series. E aí depois, em 2012, ele foi novamente indicado pra esse prêmio, só que pelo episódio Face Off, que foi o último da quarta temporada. Isso aí tem um spoilerzinho de leve. Não, calma, vamos segurar. Não é esse episódio em que... Uma das coisas interessantes sobre a série é que inicialmente ela iria se passar em Riverside, na Califórnia, mas a produção mudou para Albuquerque por causa dos impostos mais baratos. Só que trocou 6 por meia dúzia, que o visual da cidade é muito parecido. É tudo ali perto da fronteira mesmo, né? Sim, aquela coisa de clima árido, semi-deserto. O pessoal fala mais espanhol do que inglês. É gente que usa camisa xadrez, abotoado o primeiro botão, desabotoado o resto, com a camisa branca por baixo. Pra mim é isso. Então, porque a população de Albuquerque, segundo o censo de 2010, é de 545 mil pessoas, é menor que o Juiz de Fora, a cidade. Caralho. E tem 46% de hispânicos e latinos, o que explica, né? Puta, que né? É 46%. É mais lá, é quase México no lugar já. E a cidade ficou em primeiro lugar no ranking de cidades mais saudáveis dos Estados Unidos. É levado em conta a quantidade de academias, o índice de obesidade e coisa assim. Oh, então quer dizer então que os tacos e os frangos fritos da Los Pozos. Los Pozos, mano. Porque todo mundo deve ser presidiário, já sai esse cara assado. Tem um culto do ardido, né? Albuquerque sempre lembra pra mim aqueles desenhos do Pernalonga que ele fala que devia ter virado direito em Albuquerque. Bom, então vamos começar a falar sobre a série em si, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar pelo Walter White, né? Eu acho legal a gente partir dele, assim. Sim, claro. E primeiro falando sobre o ator, né? O que é o cara que faz o personagem ser tão especial. O Bryan Cranston foi escolhido pelo Vince Gilligan pelo que ele fez num episódio de Arquivo X da sexta temporada. Os produtores ficaram com medo de... confiar o personagem ao pai do Malcolm in the Middle. Cara, eu acho o Malcolm in the Middle sensacional. Eu baixei. É bem bom, né, cara? Eu baixei tudo de novo. Eu nunca vi, cara. Cara, tem um episódio na primeira temporada que o Walter White. Pra mim, agora vai ser o Walter White sempre. Vai ensinar o moleque a andar de patins. Cara, isso é genial demais. Ele fazendo patinação artística com aqueles patins de quatro rodas. Dançando com os papéis. Cara, olha os papéis que tinha antigamente. E eu fico pensando, olha o. Que ator que tava escondido, deixado de lado, ia ser lembrado como o pai do Malcolm in the Middle e o dentista do Sainz. Eu demorei uns 4 anos pra assistir essa série, pra vencer esse preconceito do pai do Malcolm fazer uma série dramática. Aliás, todo mundo dessa série participou do Sainz. É. A Skyler participou e o Saul Goodman também. Sim. A Skyler, inclusive, foi uma das... peguete dele, né? Na época da Funcaldo. E o Tim Watley, que ele era o Tim Watley, né? O nome do... Ou então, Tim Watley, né? Era o dentista. O dentista. Exato, era o... Não, antissemita, né? Ele era um judeu, né? Judeu, que se converteu ao judaísmo pra fazer piada. E. Isso é muito bom. Ele, né, é muito engraçado. Eu não fico ofendido como judeu, eu fico ofendido como comediante. Né? É muito bom. Ele depois, ele pega o papel de dentista bonitão, né, cara? Ele era galã, né? Comia. Assistente? Assistente, né? Odontológico. Técnica dentária. Agora, eu não lembro o que o Saul Goodman fez no Seinfeld. Pesquisa de merda que vocês fizeram. Não, tem mais um detalhe interessante sobre o Bryan Cranston aqui. Vocês lembram como é que chama o Power Ranger azul? Aí é zoeira. Ele se chama Billy. E eu lembrava até do nome dele porque o ator recentemente falou que saiu do armário, né? Falou que é homossexual. Só que o personagem chama Billy Cranston por causa do Bryan Cranston, que ele trabalhava com dublagem na época. Ele fez várias vozes pro seriado Power Rangers e quando surgiu a oportunidade de dar o sobrenome pro personagem, eles inventaram que chamava Cranston por causa dele. Mas ele fez também vilão, né? No Power Rangers. Ele fazia um monte de vozes. Porque teve que rolar a adaptação, né? Power Rangers. Ele é o Zord? Ah, não sei quem que ele fez o Power Rangers. A voz dele é muito foda, né, cara? Assim, ele tem uma entonação muito violenta. Ele põe muito respeito. Então a gente chama linguiça demais, vamos pro seriado. É. Uma forma de analisar o Breaking Bad é vendo pela perspectiva da teoria do ovo chocando. Sabe quando o ovo tá chocando naquele desenho animado? Começa rachando, sai uma luzinha de dentro, aí de repente sai um dedinho, sai uma garrinha, sai o braço, aí de repente sai o animal inteiro. Vocês lembram daquele filme A Sociedade? Esse é aquele que os Adoradores do Diabo? Isso. Vi falar desse filme. Em português filme. Era A Sociedade dos Adoradores do Diabo. Em inglês era The Society. Era um filme trash, horrível, mas ele tinha uma cena que o cara desconfiava, todo mundo à volta dele, ou seja, a sociedade na qual ele vivia, eles eram monstros, na verdade. E ele falava assim, uma parada no começo, que eu sinto uma coceira embaixo da minha pele e eu tenho muita vontade de coçar, mas eu tenho medo de coçar e de eu acabar rasgando a minha pele e sair algo que eu não vou saber como lidar. E eu acho que isso é exatamente... Ou seja, eles falam do monstro, né, dentro dele, né, pra quem não entende o simbolismo. Eu acho que isso é exatamente no que Breaking Bad se baseia. Parece óbvio que é o que a gente vai discutir, mas o momento que o Heisenberg, né, que é o alter ego do Walter White, o momento... Aliás, a literaçãozinha ali, né? Walter White, igual Peter Parker, é o básico do alter ego do super-herói, né? O cara que tem as duas letras repetidas. Mas eu achei bonito agora o jogo soltou um Walter White. Pra mim só falta o Walter White agora. Do Walter White, Walter White, Walter, Walter, Walter. Que o Walter White, no momento em que ele começa como Walter White e se transforma com Walter White e se transforma no Heisenberg, eu acho que vai dar muito pano pra manga, porque a gente não sabe, né? Há uma certa divergência nisso. Quando que ele realmente vira o Heisenberg, as pessoas falam, ele encara o Turco pela primeira vez e outras coisas que acontecem mais pra frente. Eu acho que a gente já deve começar analisando assim. A transformação dele, obviamente, não é imediata, mas algumas pessoas elas dizem que há um ponto-chave. Lógico que há um ponto-chave. Mas as pessoas não concordam em qual é o ponto-chave, qual é o momento em que o Walter White vira o Heisenberg. Eu acho que não tem um assassinato do Arquiduque pra ele virar o cara, assim. Eu acho que é realmente a soma dos fatores, porque até nas temporadas mais pra frente, na quarta temporada, você ainda vê resquícios do... Sim, mas aí você vê resquícios do Walter White, mas é o Heisenberg quem tá lá. No começo você vê o Walter White com requintes do Heisenberg. Eu já sou mais simplório, eu sou da teoria do Falcão. Botou o chapéuzinho, ele virou a máquina igual o caminhão... Botou o chapéuzinho, já era. Eu acho que o início da pulga atrás da orelha dele, que culminou na transformação pro Heisenberg, foi no exatamente o prato de bacon vegetariano que ele vê no início. Que é uma das primeiras cenas da série, é a Skyler, né, que é a esposa dele, bota o prato de aniversário pra ele, aí tem o número 50, que era o número de aniversário, em bacon vegetariano. Aí ela fala, that's veg bacon. Aí o Walter Jr. fala, pô, mas eu quero bacon de verdade, sabe? E eu acho que é isso ele que... Ele fala, tem gosto de chulé, né? Isso que clicou nele. O homem teve 50 anos de bacon vegetariano. A vida do cara era bacon vegetariano. A vida sem graça, sem soça. O cara era bacon vegetariano. Ele levava essa vida sem graça e que parecia bonita por fora, né? Que era um homem de família e tal, mas no fundo não tinha gosto. Então ele virou o cara que quer comer bacon de verdade, que sentia gordura pingando. Mais que isso, pra mim, o Walter White desde o início fica bem claro. Uma coisa que aparece, uma figura que é um clichê do cinema americano, mas ele é a versão acadêmica do cara que quase fez o touchdown do campeonato. Ele quase fez, mas deixou a bola cair. Quase foi o vencedor, ele quase foi o cara foda. Mas ele falhou em algum momento e por isso ele é um derrota. No início da série a gente encontra ele como um sujeito de desgraçado, assim, né, cara? Tudo tá errado na vida do cara, assim. Não, vamos botando então aqui. Qual que é o cenário do Walter White no início? Ele é um professor de química numa escola de ensino médio de interior dos Estados Unidos, com uma mulher grávida. Já, tipo, ele já tá fazendo 50 anos, então é um filho, é uma gravidez não desejada, que foi por acidente. Já tem um filho com paralisia cerebral, de tá fazendo 15 anos, né? O Walter Jr. E ele... E a vida dele tá uma derrota. Isso que o Sandro falou, ele até fala, vou dar um salto na segunda temporada, mas não é spoiler, porque é só um monólogo que ele fala. Quando ele tá conversando com o psiquiatra fala, poxa, por que então que você fez isso que ele fez na segunda temporada? E ele fala isso que o Sandro falou, ele fala, olha, eu sou um professor de química super qualificado, tenho um moleque de 15 anos de idade que tem uma condição médica e faz nossa vida ficar mais difícil, a minha mulher está grávida de uma criança que a gente não planejou, e o principal, que é esse lance do bacon veg, né, que ele come. Eu assisti dois... Bacon veg? Ele come. Ele fala, eu assisti todos os colegas e todos os amigos que eu já tive, eu assisti todos os meus colegas e amigos me passarem de alguma forma possível. Ou seja, tudo da vida dele deu errado. Ele começa como aquele personagem de filme comédia. Tão errado que é tragicômico. Tem um lava-jato ainda, né? O lava-jato é a cereja do bolo. Assim. Ainda tem o Moe, né? Aquele cara é um Moe meio genérico. É o do Simpsons. Né? Que é o chefe da sobrancelha lá. Que é, ele além de ser professor de química, ele ainda tem que fazer um trabalho de meio período, que é um trabalho de imigrante, que é um trabalho de, como diria Boris Kazoy, na mais baixa camada da sociedade. No alto de seus vassouras. Voltando a isso que o Sanimina falou aí, dessa questão, né? Pro ouvinte que não gosta de análises de simbolismos e tudo mais, você tá fudido porque não tem jeito, cara. Essa série é só isso. A gente vai só falar nesse episódio aquele negócio. O que o poeta quis dizer? É isso. É o que o poeta quis dizer. Eu vou dizer uma coisa pra vocês dois que eu não sei se eu sou burro, eu não vejo simbolismo nenhum. Cara, então prepara. No geral, e vou discordar. Geralmente, né? Eu não vejo simbolismo também, cara, mas essa série não tem hora jeito, que começa, né, a te atirar na cara, sabe? Você fica encurralado por tanto simbolismo, né? Pô, por exemplo, a Marie, que é uma personagem que a gente vai falar mais sobre ela pra frente, você vê que a mulher só se veste de roxo tem inteiro, cara. A casa da mulher roxa não tem... Quando ela tá sozinha, quando tá com outras pessoas, dá pra reparar nisso. Eles evitam focar a parte da casa dela onde tá em roxo. Mas quando ela tá conversando no telefone, normalmente é com a Skyler, sozinha, ela sempre tá na cozinha, o bule dela é roxo, a geladeira, os ímãs, aliás, tem um ímã amarelo. Tudo é roxo, a roupa dela é roxa. Agora a gente já botou o assunto, é legal falar sobre a cor de cada um, né? No início eles têm umas cores meio definidas, assim. A Skyler só se veste de azul, né? Primeira temporada, segunda, quase inteira só azul. Depois ainda fica bastante, eu comecei a reparar isso depois que eu fiquei sabendo. Aí isso é muito legal, porque o Jesse se veste muito de amarelo. Jesse tem um casaco. Aliás, o Jesse se veste mal pra caralho. Dicas fashion com Saldanha. Que delícia, cara! Jesse, isso aqui é tão last season. Não, mas, não, sério, eu não sou um cara que se veste bem, não, mas o Jesse abusa. Jesse é igual o Diogo chegando aqui de bermuda e jaqueta. Você causou realmente uma impressão hoje toquinha, cara. Bermuda, jaqueta, touca, porra, toma no cu. E é legal que como a Skyler é azul e o Jesse é amarelo, geralmente o Walt se veste de verde como ser um contraponto ali entre a família e a criminalidade. Um verde água, que é realmente aquele verde bem amarelo, mais azul. É, tudo é química, cara. Como ele meio frisa, né? É tão química que no piloto ele já fala, né? Ele começa já falando Saldanha. Se você não pegou essa aqui, se você não pegou essa, você não vai pegar mais nenhuma. Ele começa falando que a química... Aliás, isso é um negócio muito legal que tinha na primeira temporada, que depois pararam de fazer. Todo começo de episódio da primeira temporada era meio que um presságio pro que viria naquele episódio. Então, por exemplo, no primeiro, como era o piloto, né? Era um presságio pra série inteira, né? Pro mote da série. Que ele tava explicando o que é química. Então ele fala... Química é o estudo da matéria, mas ele prefere ver como estudo da mudança, que é aquilo que tá embaixo vai pra cima, que é pequeno e fica grande. Então, assim, ele já tá falando, poxa... Nesses primeiros episódios, é até demais o número de metáforas. Cara, né, cara? Não, mas ele entrava na sala de aula, você via no quadro lá, fusão. Mas aí vai ser sobre fusão, então, assim, ele vai se juntar com alguém e, assim, é óbvio. Mas isso era legal, porque mesmo sendo, assim, imbecilzinho... Traçava. Não pegou essa peça. Só tá avançando isso. Nada disso. Porra, tem... No segundo episódio, ele entra na sala e fala pros alunos, tanto que é interessante que elementos tão diferentes por causa de um catalisador tão pequeno sofrem transformações tão grandes. Exato, tá vendo? O segundo é o que ele começa a ficar amigo do Jesse e ele fala, aqui, ó, tá aqui na minha anotação, ele fala do elemento chiral, não sei como é que é isso em português. Não tem nem ideia de que é em inglês, mas ele fala, que deriva da mão. Então ele pega a mão dele, né, coloca e fala, poxa, é, são dois elementos que são iguais, mas ao mesmo tempo são opostos. Tá falando dele e do Jesse, por quê? Porque os dois são traficantes, mas personalidade, assim, eles não têm nada igual. Eles não, mas vamos explicar diferentes. Aí. Ele ainda não é traficante pro não, ouvinte mas, que não... Não, mas vamos ver a temporada. Então, você é imbecil, você não viu. Temporada, ou seja, todo começo vai ter essas dicasinhas, assim. Sim. Não, então, falando do piloto, eu não sei vocês, cara, mas eu acho que eu pensei bastante sobre isso. Eu tenho minhas reservas pequenas quanto à série e tal, mas esse, pra mim, sem dúvida, é o melhor piloto de série que eu já vi na minha vida, de longe. Pô, Lost me deixou, me agarrou muito pelo saco. Cara, porque esse eu achei um filme perfeito ali, sabe? Ele é todo redondinho. Não, você tem que pensar. Tem razão, cara. O Breaking Bad é. Pô, você não. Começa assim, já abre aquele velho seminu dirigindo dentro do trailer. Aquela coisa desesperada. Ele tem a coisa de você querer saber o que, que vem depois. E tem dois corpos lá dentro do trailer sacudindo. E... Eu fico assim, uma coisa que eu dou graças a Deus de não ter visto o Breaking Bad na época, sair é de não ter que ficar esperando pra próxima semana. Pois, porque eu assisti e eu falei assim, caralho, vou assistir o próximo. Sim, então, cara, tem uns momentos na série que você tem que assistir uns 5 episódios de uma vez, senão você não relaxa. Verdade. Aliás, Salimena, nesse piloto aí, você vai te concordar, se ele tivesse vestido, seria um piloto muito foda. Agora, por que que ele tava pelado, mas cara? É isso, tá sem... E a calça voa, exato, tipo um estandarte. Você fica amassado, por que que ele tá pelado? Você quer ver, cara. E essa... tem um motivo foda pra ele tá pelado. Essa série tem um senso de humor que eu só tinha visto parecido no Sopranos. E pra mim é um humor de coisa de gênio. O cara pega a situação mais delicada, no momento mais sério, o cara consegue fazer uma piada tipo slapstick, assim, né? E isso eu achava muito sensacional. Aliás, é uma das minhas críticas. Isso foi perdendo um pouquinho ao longo da série. Virou mais drama e menos... Sim, essa cara de... Mas sabe o que é isso, cara? Se você ver o making of, né, os episódios especiais, tem muito isso no YouTube, né? Eu também não tenho a série no DVD, mas no YouTube você vê. Tem um clima, cara, de descontração, sabe? O pessoal parece que é muito amigo mesmo. Então isso, obviamente, reflete. E é engraçado porque você vê umas cenas fodas pra caralho, aí você vai ver o making of, né, o gag reel, né, que são os erros. Pô, né? Aquela cena foda, antes dela, cara, teve uma tomada onde o Bryan Cranston saiu correndo pelado, não sei, sabe? Ele gosta muito de ficar pelado, cara. Foi isso que eu ia falar. O cara tá pelado a série inteira. Não, mas no making off também. Olha, tem gente que participa desse podcast que tem a mesma convicção. Eu sou aquele que tira a calça. Duas coisas muito recorrentes, dois temas recorrentes no piloto. Vou perguntar pro Saldanha, que é o leitor de simbolismos aqui. Ele, com os fósforos na piscina, você reparou nisso? Que ele faz isso direto? Ele acende fósforo e fica jogando na piscina? Você não lembra disso? Bem, cara, eu lembro que ele fazia isso, mas o que isso significa? Não, eu não faço ideia. Bem, também não faço ideia, assim. Tô falando tudo de interpretação minha, mas é por isso que eu acho legal, né? Que são momentos onde você faz parte, né, do programa. Você não tá só assistindo, você realmente se sente, né? Cúmplice deles. É isso, e outra coisa que isso é óbvio, essa aí até o Saldanha pegou, é a vida sexual dele, né? A vida sexual dele tá, sim, 100% refletida. Cara, nesses primeiros episódios, acho que não é no piloto, mas tem uma hora que esse cara ganha a punheta mais triste da história da ficção. É o piloto. Cara, a mulher com o aniversário dele, ela vai dar um presente de aniversário, ela começa a bater punheta pra ele, e ela começa a cobrar ele de pintar o quarto durante a punheta, cara. Por favor, tipo assim, tu não dá uma pintada no teto. Tá obcecado na parede. Eu fiquei tristeza quando eu vi aquela cena. Aquela cena é uma das que melhor retrata a situação dele ali, né? Casamento, sim, verdade. Que tristeza aquilo. E, mas aí você vê, aí no fim, a criança que eu falei do ovinho chocando, o Heisenberg tá saindo. Já tá plantada a semente, porque... Literalmente. Ela... Não, ainda não, porque ela tá batendo, né, a bronha pra ele e... Quando começa... Não pode falar Brian agora. Deixa eu olhar aqui, ó. Não, falei, não, não, não. Só fui ver aqui. Não. Ficou mais gay ainda. Então. Pô, eu falei Brian, só demorou pra ver o que ele queria. Que delícia de programa, cara. Delícia. E ela fala, poxa, volta. Viu? Agora... Ô, Valtinho. Ela fala, ô, Walter White. Esse é você mesmo? Sim. O homem já mudou. E o termômetro do Heisenberg, que é o termômetro do orgulho do Walter White, também, é o termômetro sexual. Quando ele tá com ímpeto sexual, é porque ele sente que ele é capaz de ser mais do que ele sempre foi na vida dele. E isso reflete também no lance da piscina e dos fósforos. É, o lance dos fósforos, né, cara? Não deixa o negócio queimar, não deixa florescer. Ele tá sempre jogando antes de terminar. Eu não entendi esse negócio do fósforo ainda não. Pô, cara, pensa que ele é um cara todo tolhido. Tudo que ele não pode fazer nada. Tanto que até na hora da punheta dele tem uma cobrança pra ele consertar a casa. Pra dar pintado no teto. E tal. Aí, tipo, imagina que aquilo ali, sei lá, é uma ideia, uma vontade que ele tem. Assim que ela nasce, já apaga. Exato. Não tem pra onde queimar, não tem espaço pra ele ser ele mesmo. Dá pra ir mais fundo nisso, porque ele repete isso mais pra frente, quando ele tá com mais controle da vida. Fico imaginando um psicólogo ouvindo a gente falar essas coisas. Ele tá com muita vontade de socar a gente. Eu tô aqui, eu não sou psicólogo, já tô, porra. Agora, isso reflete também mais pra frente, quando ele tá com mais controle da vida dele, e que dá até pra estender essa nossa teoria do fósforo, que também é um lance de que é a única coisa da vida dele que ele tem controle total. Ele não tem controle do emprego, a mulher dele é uma fera indomável porque ela é uma piranha, né? E mais tarde a gente vai descobrir isso. A criança dele, infelizmente, ela até é... Eu que não gosto da mulher, não concordo que ela seja uma piranha, não. Aí... Não, ali ela é uma... Ali ela é uma... Ali ela é uma... Ali ela é uma mãe de família, porra. Ali ela tá. Ela simplesmente é uma mulher castradora, no sentido. Ela não dá vazão pro Walt. Mas só pra finalizar esse lance do fósforo, então, esse é o único momento onde ele tem controle absoluto de alguma coisa. E isso mais pra frente vai também ser uma repercussão a ele apagando outras chamas. Sim, sim. Não, o Heisenberg pode ser visto como um super-herói, cara. O cara, tipo, criou o codinome, tem uniforme, sim. Se veste. Eu falei, quando bota o chapéuzinho, é igual botar a máscara. Aí simplificou. Então, eu acho que o piloto, ele acaba resumindo mais ou menos o que é a primeira temporada, né? Que é o início da transformação ali, né? Ele é quase um... Se você for pegar essa temporada, ele é tipo um dia de fúria do Joel Schumacher. Assim. Você tem o Walt com câncer, ele descobre que tá com câncer e descobre que tá quebrado. Então a única solução que ele vê pra isso é justamente fabricar metanfetamina. A princípio, você não tem nenhuma pista de que ele tá usando isso porque ele tem algo mal resolvido com ele mesmo. Não, a desculpa é sempre financeira. Ele fala assim, do 737 mil dólares, isso, que é o valor que ele tem que atingir. E assim, eu acho que dá pra gente acreditar assim, 90% que realmente ele tá fazendo isso pelo dinheiro mesmo. Mais tarde é que as coisas... Não, eu não sei, cara. Eu acho que as cenas do Lava Jato são muito importantes pra eles, cara. Que tinha uma humilhação pessoal na vida dele ali. Sim, mas eu acho que isso que eu falei, 90% era financeiro. Mas a gente vê que 99% é a satisfação pessoal. Aliás, a cena que ele pede demissão do Lava Jato é o primeiro, que uma das coisas que eu mais gosto que o Walter faz é o chilique que ele dá. Piti, né, cara? Ele dá muito piti ao longo da série. Ele faz um negócio, ele pega no saco, fala no saco. Sabe que é legal? Ele faz sempre uma calça social com cintinho, sabe? Ele usa calça alta, aí quando ele pega no saco, o cinto tá no bico, cara, é muito engraçado. Você vê que não tem nada a ver aquilo com ele, né, cara? O cara tá completamente fora do elemento. É, tem até uma cena que o Hank, quando o Hank tá numa festinha na casa do Walt, e aí ele dá a arma pro Walt Jr. segurar, né? O Hank é policial, o cunhado dele. Depois ele passa pro Walt, e o Walt pega aqui tão sem jeito que ele fala que parece o Keith Richards segurando um copo de leite quente. E o cara fora do elemento. Só pegando aqui uma coisa que pra gente é um pouco diferente, pra gente entender, porque metanfetamina é uma parada que no Brasil não pegou ainda, não existe muito. Justamente a metanfetamina no Brasil está fora da rota de tráfico, porque no Brasil você está próximo aos 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Então você tem o crack, que é uma versão que tem os efeitos parecidos com a metanfetamina, como substituto. Mas nos Estados Unidos, a metanfetamina é igual o crack pra gente. Então dá aquelas coisas, problema de saúde pública mesmo. E já foi a época onde teve crack nesse Brasil, né, cara? Porque esse tal de Neymar, falar uma coisa. Você vai cortar a nossa risada e botar a risada que você merece pra isso. Cara, eu já fiz com aquela carinha de estou arrependido. E já foi a época onde teve crack nesse Brasil, né, cara? Porque esse tal de Neymar... Só botando o histórico aqui, que a metanfetamina é uma parada que é muito antiga, do século XIX. É sujeirona, tipo crack mesmo? É assim, sujeirona, tipo crack. É, pelo que a gente vê eles usando, é cachimbo, nego na merda mesmo, né? Eu achava que era uma coisa meio de playboy, de fritar, assim. Não, né? não. Metanfetamina é existe o êxtase, é um derivado também, é uma droga sintética. A metanfetamina é esse esquema mais de playboy, assim. A metanfetamina é a anfetamina mais lixona. É a anfetamina que fala dela mesmo, por isso que eu achei a neta que pariu. Eu aposto que a internet afora deve ter uma interpretação disso em relação ao personagem, cara. Mas pensa bem, cara. Eu sabia. Por que eles escolheram metafetamina em vez de escolher a fetamina? Porque é o homem contra ele mesmo, é a droga contra ela mesmo. Deus, caralho, eu vejo tudo mais claro agora, cara. Eu vejo assim, azul claro, sacou? Mas só botar Sky. Aqui, só botar o Sky é o azul, pesado. Caralho! Cara, tá sendo. Tô tão diferente. Dado curioso aqui pra gente pensar, pra informar que a metafetamina foi criada no final do século XIX e usada pra tratamento de epilepsia no início do século XX. Caralho, imagina que esse cara andando naquelas bicicletas gigantes e usando a parada na esquina. Que ela pode ser fumada, pode ser cheirada e pode ser injetada. E a metafetamina, o melhor de tudo, era vendida legalmente no Brasil até os anos 60 com o nome de pervitina. Então a galera usava legalmente sem prescrição pra estudar, pra virar nossos noite. Nossos pais todos usaram esse metafetamina. Você aí foi concebido por causa, como é que chama? Nossos pais talvez não, mas nossos avós devem ter passado pelo pervitin ou em alguns países o desbutal. Cara, você tá de sacanagem. É sério, cara. E tudo que acontece na primeira temporada é derivado daquela primeira viagem que eles fazem pra cozinhar no deserto, né? Aquele... Cara, aquele arco é espetacular. Sim, eles sim, como é que chama? No trailer, né? Sim. Eles no trailer no deserto. É uma ideia super simples. É a logística de vocês. Eu acho legal do Breaking Bad que ele pega justamente esses detalhes. Você vê filme de gangue, você assina e fala assim, porra, vamos fazer o uísque na banheira. Não, Breaking Bad é, vamos fazer metafetamina? Onde que a gente vai arrumar exato o tubo de ensaio que precisa a pra fazer isso? A série inteira é basicamente sobre a logística da coisa. Ela é detalhe, ela é detalhe. Esse lance de você ter que apagar o cara, qualquer cena, pô, apaga o cara, beleza. Você quer que o cara seja morto? Ou vai ter uma batalha puramente estética, né, cinematográfica? Ou então o cara vai morrer. Em Breaking Bad você tem que trabalhar não como o cara vai morrer, mas o que você vai fazer com o corpo. Cara, é quase Dragon Ball a primeira morte do Walt, cara. Demora, né, velho? Fica 3 episódios ele cozinhando aquele homem ali, aquela relação. Aliás, isso é uma coisa genial. Vocês viram o Breaking Bad? O Diogo provavelmente viu no original só, sem legenda. Sim. O Salimena viu com legendas. Mas legenda pegou a internet? Na legenda de internet, geralmente eles não traduzem os nomes. Então, o traficante que ele mata é o Crazy Eight. É o, não, na minha é o malucão. É o malucão, é a legenda oficial. Fala mesmo, o malucão, cara. Então, mas é como eu tava falando, tudo vem daquela cena, né? Porque os dois caras que o Walt desacorda, né, com a explosão que ele cria dentro do trailer, é o Crazy Eight, que é o malucão, e o Emílio, que é o ex-parceiro do Jesse. Então depois eles têm o primeiro problema dos dois, é o que eles vão fazer com aqueles corpos ali. Né? Sendo que... E aliás, cara, toda série, filme de crime dá ideia perigosa. Eu fico imaginando o cara que mexe com isso assistindo. Porque, cara, essa série é um prato feito. Você, sim, descobre, é, o, você descobre o assassinato perfeito. Cara, é um jeito muito legal de você se livrar de um corpo. Sim. Você faz uma sopa química ali, só não pode botar na banheira só. E tem. Ela te dá até as contraindicações, a série te dá tudo. Exatamente. Exato, né? É o troubleshooting, né? Uma coisa legal desse episódio que tem, que no começo é interessante, que mostra ele ainda com cabelo. Aí ele fala na questão do que é composto o corpo humano, quimicamente falando. E tá ele, a Gretchen, que no futuro a gente vai ver que era uma peguete dele, que depois ele acabou largando. E aí ele fala, né, poxa, o que é composto o corpo humano? Eles fazem cálculos, né, eles veem carbono e tudo mais. Ele chega nesse número aqui, 99,8804%. No fim desse episódio, ele tá limpando, né, o sangue, o corpo do cara. Mostra o close dele, assim, o rosto do Walter, pensando, porra, tô limpando o resto, né, de uma pessoa que eu matei. Aí dá o flashback, ele fala, pô, será que tem algo mais no corpo humano? Aí a mulher fala, pô, e a alma? Aí o Walter White fala, não existe alma, existe só química. Ou seja, já tinha um Heisenberg até no passado. Pode crer. É só matéria, sacou? Não existe esse lance de espírito. A gente volta nisso mais pra frente, mas esse passado do Walt é uma coisa que me deixava... É uma incógnita, me deixava muito bolado. A gente vai voltar isso mais pra frente, porque a minha teoria de como é que a série vai acabar tá totalmente ligada ao passado dele ser uma incógnita absoluta, cara. Você não sabe nada do passado dele. Por que que a Grey Matter é a matéria... A mãe dele, cara. A mãe que ele vai visitar, a teoricamente. A mãe dele, né? Tem ela citada. eles, é uma, tipo, uma entidade que o nego liga, conversa e tal. Você mas... não sabe o que rolou com a Gretchen também. Você não sabe por que ele largou a Gretchen e por que a Gretchen acabou ficando com o Com certeza cara. Vai ter isso. Não, na olha, depois de Lost eu não falo com certeza pra nada. Mas eu acho que essa é a peça que falta. Você vai ter várias perguntas que você precisa responder na última temporada, que são óbvias. Mas antes de chegar nessas perguntas, a gente tem que pensar que na primeira temporada aparecem perguntas. Que... Eu falei pergunta pra caralho já, isso vai ser chato de estar. Questões. Então eu não vou ficar falando isso. Indagações. Questões. Indagações. Perdi o filho da minha área. Foda-se. A gente meio que reviu a série, então pelo menos leu sobre e tal, e aí várias coisas mudaram de quando eu vi a série pela primeira vez pra essa revisada que eu dei agora. Uma das coisas que eu percebi agora, cara, é que parece que o câncer foi meio que a melhor coisa que aconteceu a ele num determinado ponto da história. Assim. Porque aquele homem acabado que a gente encontra no início da série, o câncer foi meio que o catalisador. Ele falou, pô, não tem mais nada. Beleza. Desligar essa. Que delícia! Pô, tem que contar tudo, né? Sim. Aquele homem quebrado. Porque, pô, aquele homem acabado que a gente encontra no início da série... Ah, perdi o filho mesmo. Porque, pô, aquele cara quebrado... Que é... Cu! Rolado na gente, achou? Porque aquele homem acabado que a gente conhece no início da série, só com o câncer é que ele teve motivo pra poder quebrar a porra toda. Porque ali que ele viu que ele não tinha nada a perder. Falou, pô, agora eu vou usar esse restinho de vida que tem, eu acho que pra ajudar a família, e eu acho que ele queria aproveitar também desde o início, sabe? Falou, ah, foda-se, rompeu as amarras e pronto. Se não fosse esse câncer, cara, ele nunca ia ter o... ele nunca ia poder partir pra busca do que ele queria, sabe? Ele ia ser o cara que pra sempre ia ficar preso ali, acendendo fósforo e jogando na piscina. Sim, tem até um negócio que acontece no fim da segunda temporada, que eu acho que corrobora com essa sua ideia. Cronologicamente falando, quando eu comecei a assistir a série, a impressão que eu tive é que na primeira temporada foi 100% financeiro. Eu também fico de jogo nessa. E depois, talvez, agora com conhecimento de causa que você tem, né, que já tá na quinta temporada, você sabe, eu até concordo com você, que ele queria já se libertar, né, das amarras da... Mas a impressão que eu tive quando assisti a primeira temporada é que ele queria ajudar a família dele 100%. Tem até um lance sobre o câncer em si, que muita gente fala que é uma doença meio psicossomática, assim, né? Tipo, alguém que não bota as coisas pra fora, guarda muita coisa dentro e tal, isso pode virar de... Eu não sei, tô falando isso chutando, porque eu já ouvi muita gente falar sobre. Ele fala, ah, não guarda segredo, isso vira câncer, isso sai de alguma maneira e tal. Caralho, e, pô, como tudo é tão simbólico nessa série, sim, cara, sim. Esse câncer não pode ser ele querendo sair lá dentro, se for, né? Pode ser que o Heisenberg seja o câncer, talvez. Talvez um grande momento, né, onde o Heisenberg, assim, o pessoal possa falar que ele nasceu mesmo, conforme o Saldanha, quando ele bota o chapéuzinho. Talvez ele tenha nascido quando ele vai explodir o... Isso não é... This is not math, né? Que ele joga e explode lá na cara do Tu. Que no começo do episódio ele fala pro Jesse, né? Eu vou cuidar da química, você cuida das ruas, e daqui pra frente não vai ter mais derramamento de sangue. E aí o episódio termina, né, com ele saindo com a sacolinha lá cheia de grana e todo mundo morto. Que preparação, né? Foda, né, cara? Você vê um cara careca saindo da destruição e você não sabe que porra. É aquela. Eu não sei como é que o ouvinte é, mas eu, assim, eu amo ficção. Eu acho a coisa mais foda da realidade a ficção. Então, assim, quando a coisa é muito foda, parece pegar o cara um dia inspirado em outra coisa. Eu acho muito foda quando você vê uma obra de ficção que você literalmente pode mandar o ha aí. Então você literalmente arrepia, cara. Ha! Eu tenho aqui anotado. No meu papelzinho, nos momentos onde eu fiquei arrepiado. E nesse começo que ele fala, poxa, não vai ter mais derramamento de sangue. Isso é tipo o gráfico do seu arrepiamento. Diogo, só vou te dizer uma coisa pra você. Que delícia, cara. Cara, é muito bom você ver o cara com a... Pô, carecão, você fala, caralho, essa série me pegou pelo saco mesmo. Essa expressão traduzida não dá certo. Coffee by the ball. Mas já virou marca registrada. estrada. Uma coisa que colabora com a minha teoria de que ele já tava fazendo por diversão desde o início aqui. Na hora que ele tem que matar o Crazy Eight, que é aquela cena sensacional que ele fica puxando a trava no pescoço do cara enquanto o cara tenta furar ele, um pouquinho antes ele fazia aquilo, que tem aquela cena que ele vai fazer o sanduíche pro cara, ele deixa o prato quebrar, só que aí depois ele tenta montar o prato, né? Sim. Aí ele fica tentando montar e tá faltando um buraco ali, tá faltando um caco. Aí ele começa a se perguntar, ele fala, pô, por que você tá fazendo isso? Por que você quer fazer isso? É a pergunta que ele faz, assim. Então eu acho que ele tá meio que... Ele tá ansioso pelo que ele vai fazer ali. Mas ele faz a pergunta pra quem? Pra ele mesmo? Pra ele mesmo. Ele fala isso em voz alta. Por que você tá fazendo isso? Por que você quer fazer isso, sabe? Ele tá um pouco assustado com ele, que eu acho que ele tá curtindo a coisa ali, a situação. O ouvinte já deve estar de saco cheio da metáfora ali, mas o desespero dele tentando montar o prato e vendo que tá faltando um caco, muito óbvio, né, cara? Sim. Tipo assim, pô, cadê o cara que eu era? O que que tá acontecendo comigo, sacou? Por que que tá faltando esse pedaço aqui, sabe? Exatamente. O famoso catando os pedaços. Aí, Sadan! Cara, vocês procuram muito pelo em ovo. Toda vez que eu assisti, lógico que isso tudo não veio, mas, pô, você procurando, cara, você acha toda hora, né, pô? Buscando pelo em ovo. A primeira temporada me ensinou algo que eu carreguei até o fim dessa série. O jeito que o episódio começa é o jeito que eu parava, porque eu não assisti na TV, eu assisti também em download e não assisti em tempo real. Você nem assistiu assim. Na TV, né, cara? Exato. A forma como eu encarava esse exercício de ver que era um exercício mental era pausar depois que começava e tentar interpretar aquele comecinho durante uns 10 segundos pra eu ver o que rolava depois. Porque realmente eu vi que não era uma série só pra assistir. O cara que tá me ouvindo deve estar querendo muito. Eu sou esse cara que quer bater no cara que tenta analisar. Vamos deixar essa parada clara, cara. A gente nunca faz isso com nada. Eu acho que é por isso que a gente escolheu essa série pra fazer esse exato, programa. Cara, eu não faço isso com nada, nem com essa série. Cara, assim, se eu tivesse me ouvindo agora, eu ia querer me bater, cara. Mas essa série, ela causou isso em mim. É por isso que eu me empolgo. Você lembra aquele homem inconversível? Que ele é só um... famoso wanker. É só um babaca mesmo. Ah, é o... como é que chama? Qual que é a placa do cara? É... winning. É uma coisa... winner. É uma coisa assim, cara. Uma coisa assim, né? É... tira onda. Que é o famoso cara bem sucedido, assim. É um yuppie, né? Sim. E assim, o cara não faz nada. Ele só... ele não fura fila, mas ele meio que pega um atalho e tal. Meio que fala alto, canta mulher. Tipo, é só o cara irritante. Não, mas é um super-herói, cara. O Walt queria virar herói, isso. Ele... eu nem acho, cara. Eu acho que ali ele se viu... viu no cara o que ele queria ser, mas nunca conseguiu ser, que era um cara bem sucedido, jovem, com carro conversível. Ah, não, cara. Eu acho que não. O cara era babaca demais. Peraí, cara. Spoiler alert aí, mas, porra, olha o que o Heisenberg se tornou. Pensa mais da quinta temporada. Quem que é uma pessoa pior? O cara do conversível ou o Heisenberg? Verdade. Então ele queria ser aquele cara. Ele queria pegar dinheiro, ancho do mundo, falar alto e todo mundo ficar prestando atenção nele, porque ele sabe que ele é superior. Ele queria ser aquele faz cara. Sentido. Faz e sentido. Aí, quando ele destrói o carro do cara no negócio, é o primeiro ato deliberado dele. E ele fala, eu vou fuder esse cara. Não porque esse cara, que nem o Crazy Eight, né, o malucão, podia entregar ele, ou então podia matar. Não. Ele fode o cara do conversível pelo prazer de foder o cara do conversível. Esse é o primeiro momento que o Heisenberg tá assim, eu tô fazendo isso porque eu sou mal e eu posso, e não porque eu preciso. Isso é a primeira temporada, né? Isso é o quinto episódio, mas ele tá no começo ainda, ele tá nascendo. Ah, e como é que esse homem tava fazendo um negócio pra ajudar a família só, cara? Esse cara já era da pra virada desde o início. Mas isso aí foi depois dele matar, ele já percebeu que, pô... que pra sujar a mão dele, ele tinha que sujar mesmo, então... Só, tem tempo já que eu vi essa série, vocês reviram essa série há pouco tempo, o malucão morre no quarto episódio. Não dá a impressão de que dura mais, né? Cara, é muito frenético isso nessa série, não é possível. Sim. Outra coisa que o Saldanha não deve ter percebido, mas que eu acho que é legal... Provavelmente não. É quando ele tá falando sobre... no episódio do Tuco, né? Que ele vai jogar a bomba lá no Tuco. Ah, só falar, Tuco, personagem fantástico. Sensacional, aquele ator, cara, também. Sensacional. Aliás, vamos fazer uma ponte aqui rapidinho pra falar disso. O cara que escolhe o elenco do Breaking Bad... Cara, o elenco é perfeito. Eu vou chupar o seu peru. Você sabe trabalhar. Fica falando essas coisas, depois vai ter que cortar. Cara, vamos sério, você já viu uma série com um elenco tão bom, cara? Impressionante. Elenco? Se aparece um sujeito que vai trocar meia dúzia de falas, você pode saber que esse cara é foda, sacou? As crianças, cara. As crianças são foda. Não, arrumar criança maneira, velho, pra série. Não. Que isso? Aliás, Breaking Bad menos as crianças. Aí minha série do sonho. Não, as crianças são foda. Essa série tem uma tara. Vocês estão falando do bebê, não, né? Assim, não, essa série tem uma tara com criança que me incomoda muito, cara. Ah, sim, isso a gente já discutiu mais pra frente, mas... Nós já fizemos um programa e voltamos. Já discutiu, mas... Criança, você coloca, por exemplo, o Walt Jr. é criança, você entra no Olimpo Infantil? Claro que não. Não, porra. Ah, que é isso? Walt Jr. é bezerra daqui, porra. Ele é fantástico, cara. Ele é não, o Walt Jr., muita gente já sabe, mas vou falar pra quem não sabe, que ele realmente tem paralisia cerebral. Só que é um tipo mais leve do que a do Persona. Quer dizer, o ator, que é o R.J. Might, como é que fala esse nome? Sei lá. R.J. Mitch, os brasileiros. R.J. Pratinha, né? Ele tem paralisia cerebral, ele realmente fala parecido daquele jeito ali, ele até teve que melhorar a dicção pra fazer a série. I don't know what your problem is, but I want pussy, pussy, pussy, I want pussy, good, good pussy, I want pussy, pussy, pussy, I want pussy, pussy. Mas ele anda sem muleta. Ele tem que aprender a andar de muleta pra ser. Eu leio isso e eu acho assim, ele teve que aprender a andar de muleta. Cara, andar de muleta é a coisa mais fácil que existe, porque o cara tem que fazer um curso pra aprender a andar de muleta. Você sabe, cara, não, eu imagino que deve ter sido difícil pro cara, que ele teve que meio que mergulhar na doença dele, né, cara? Ver como é que fica, como é que é alguém que tem um tipo pior da doença, entrar em contato com gente. Então, pô, não sei como é que cada um lida com essas coisas. Não sei se o cara, de repente, tenta esquecer daquilo o máximo possível. Deve ser difícil pro cara, né? E assim, bem entre aspas, cara, é uma doença, entre aspas, né, claro, legal, porque do ponto de vista da ficção, dramático, isso, porque você acaba tendo uma abertura pra colocar um personagem que ele é ativo, 100% ativo, mas ao mesmo tempo ele causa essa pena alheia. Então é um recurso narrativo muito interessante que você sente pena dele, sim, né, porque todo mundo sente natural, né, não adianta não falar disso. Mas ao mesmo tempo ele é forte por ele mesmo, assim, ele tem a personalidade, você, pô, torce pra ele. Não, e até esse lance da pena, que eu acho que realmente inicialmente todo mundo tem esse negócio, o personagem é tão maneiro que você abandona isso, cara. Sim, claro. Quando você fala do personagem, você não vem isso na cabeça, assim, ó, oh, tadinho, ele é debilitado e tal. Você sente pena do cara por causa do ambiente que ele tá, sacou? Aquilo ali, o menor dos problemas dele é a paralisia cerebral. É, não, e até os produtores notaram isso, cara, porque no piloto é bem clichêzinho, né? Tá experimentando os jeans, aí tá o famoso quarterback lá. Ah, não! É a única vez que menciona o bullying dele é aquele. Exato. Aí depois fala assim, pô, o personagem é forte, vamos focar em outras coisas. E isso foi uma ideia interessante. Aliás, né? Isso é uma coisa que a gente já pode colocar. O Breaking Bad, você vendo, se você for relembrando, ele tem várias ideias que ele arrisca e fala assim, quer pensando bem, vamos largar esse negócio pra lá, não vamos mexer com isso não. Falando do elenco aqui, outro que, cara, essa história é absurda. Você sabia que o Jesse era pra morrer no nono episódio da primeira temporada? Sim, que não chegou nem até o nono também. O cara só escapou por causa disso, cara. Teve a greve de roteirista e os caras não tiveram tempo pra matar ele. Aí o criador da Vince Gilligan teve mais tempo pra ver como é que a química dos personagens era legal. Literalmente. E manteve ele. Vocês já viram o Jesse, o ator, fotos dele em premiações, coisa e tal? Ele é meio hipster, manja rola, coisa e tal. Um homem de cachecol, um homem de blazer inteiro. Então, o que eu tô falando pro Saldanha, que ele não deve ter sacado também, é quando ele tá explicando sobre reações, num episódio que ele vai explodir o cuco, ele fala: tem dois tipos de reação. A reação gradual, que você não percebe o que tá acontecendo, e a reação instantânea. Essa eu percebi. Ah, entendi. Pô, ele fala: substâncias inofensivas, quando é colocadas em uma certa situação, elas podem reagir de uma maneira que causa uma explosão de energia. Aí no fim, o cara explode no lugar. Porra, você não pegou essa, não vai pegar nada, né, velho? A primeira temporada dessa termina mostrando como é que vai ser daqui pra frente. Ele tá comendo a escala no carro. Aí esse cara fala: nossa, por que isso foi tão bom? Aí ele já dá aquele risinho que já não é mais. Agora o Walter White tá tipo assim: 60%. Aí ele fala: pô, foi bom porque foi proibido. É, exatamente. Ou seja, e aliás, cara, nessa primeira temporada também já tá plantado um negócio que vai rolar muito, que eu acho que o maior trunfo dele é justamente ser subestimado e tratado como bundão por todo mundo, né, cara? Sim. Ele é tão... Ele joga essa carta, ele percebe. Ele é tão bobalhão, os outros subestimam ele tanto, cara, que realmente é a última coisa que os outros vão pensar que o bandido tá ali do lado. Sim. Inclusive a Scala. A Scala, ela leva 3 temporadas pra aceitar que o cara realmente é o cara, né? Mas até chegar lá, tá tendo como lixo. Cara, tem uma passagem da primeira temporada que eu não posso deixar de mencionar, cara, que eu ri mais que qualquer comédia que eu vi esse ano, que é quando o Jesse tá doidão e os motoqueiros batem na porta dele, cara. Aquilo é muito ruim, cara. Isso, cara. É muito eu chorei de rir. Testemunho de Jeová, velho. Ele tava maluco e de repente estampara uma moto, uma chopper, e desce dois caras gigantes com um taco de beisebol. Aí é tipo, corre lá dentro, foge e tal. Depois vira dois mormons de bicicletinha. Eu chorei de isso. Vocês botam tipo um broche assim, né? Você já falou com Deus hoje? Pra gente fechar, então, falar da primeira temporada, a gente já falou bastante, né? Não vamos ficar detalhando todos os acontecimentos. Sai, gato! Vamos dar puta! Então, acabou, né, a primeira temporada. Só uma coisa antes aqui, pelo que eu vi na internet, é no meio das, entre a segunda e a primeira. Vocês viram o tal dos mini-zolds? Nunca vi nenhum. Eu acho que, uma velha conversa, série tem que ser autossuficiente. Não, não, mas são episódios curtinhos que no YouTube. Mas eu acho que a ideia não deu muito certo, porque só fizeram da primeira pra segunda, depois eles largaram. Olha só, tem duas séries que eu já assisti de cabo a rabo que usaram esse recurso dos webzolds, mini-zolds e tal. O 24 Horas e o Battlestar Galactica. Nenhuma dessas duas, cara, o episódio servia pra absolutamente nada. Nada, então, no nada, caso do nada. Lost, era mais dúvidas colocadas pra o 24 também. Horas, cara, parecia que os caras chamavam uns modelos de cueca pra atuar, assim. Parecia que, pô, vamos brincar de 24 horas aqui, pegar uma câmera do amigo e gravar, era ridículo. O Battlestar, que aliás eu acho que é o caso do Breaking Bad também, eles usaram os atores da série, pelo menos, assim, né? Não era aquela coisa paralela que tem dois traficantes desconhecidos fazendo uma coisa. Então pode ser interessante. Né? Aqui, aliás, a gente esqueceu de falar na primeira temporada, agora nós vamos falar sobre a segunda. Então, se você só viu a primeira, pare de ouvir aqui e assim por diante. Porque, pô, mas, como assim? A gente não falou sobre a primeira, a gente não falou sobre a primeira temporada, a gente já... É claro, aí, ó, se você não viu a primeira temporada, então não escute. Pô, claro, quem chegou aqui? A segunda temporada começa com aquelas já clássicas cenas em preto e branco e aquele urso medonho, rosa, sem olho. E a gente não sabe o que são essas cenas, né, desse urso aí, sim, dentro da água. Eu ficava muito bolado com aquilo. Cara, e você não tem suspeita do que vai ser aquilo, né? Que vai repetindo ao longo de todos os... Sim, exato. Todo início de episódio tem um pouquinho daquilo e você não sabe. Aquilo ali eu acho que eles puseram só pra foder o jogo, que ficava botando, pausando, ficando pensando que é isso. Olha, cara, mas funcionou, tá? Mas esse urso aí, puta que pariu, tá? É, eu vou te falar. Só lá pra frente que você vai ver qual é. Mas aí que tá. Quando a segunda temporada terminou, eu parei, né? Como sempre, falei, pô, deixa eu ver os pontos-chave. Eu não tive... na época do Lost, né? Que era a época do Orkut, eu lia demais. Breaking Bad, eu fiz uma decisão que eu achei muito acertado, não ler nada na internet. Porque, assim, foi a primeira série onde eu realmente interpretei 1000% por mim. Então, assim, pode estar muito errada, mas é o meu bebê. É o meu bebê, essa coisa. O frame é meu. Mas Breaking Bad, bebê... Nossa, caralho. Caiu aí. Ainda bem que tem risada gravada. Breaking Bad, bebê... E aí, acabando esse teaser inicial, né, dessas cenas em preto e branco, volta o problema que eles estão com o Tuco, né? Que agora o vilão da vez é o Tuco no início da segunda temporada. Sim. Se tiver elogiado tudo de novo, merece, né? Foda demais. Pô, como o Tuco é foda, né? Ele é o famoso wild card, né, cara? Quando ele o cara é, tá na cena, você não tem noção do que vai acontecer. E aí tem hora que ele te bota um medo desgraçado e de repente você sente simpatia por ele. Tem hora que é foda quando ele dá, tipo, ele para, dá o teco dele, ele começa a... Cara, parece que acelera ele igual naqueles filmes do Charles Chaplin, sabe? É. Ele começa a se mexer num tempo diferente dos outros. Então o Tuco mata um dos capangas dele de porrada porque o cara falou na hora errada, né? Na frente do Alt do Jazz. Just remember who you're working for. Isso vai te matar. E aí depois isso acaba que dá uma merda grande, porque o outro capanga que vai esconder esse acaba morrendo também e o Tuco entra numa paranoia fodida, achando que foi o... E o morre de um jeito imbecil. É muito atrapalhante, né, cara? E é muito legal, cara, a cena de morte do cara, o Hank tira a foto do lado. Cara, o Hank do início da série é insubstituível, cara. É muito... Que cara sensacional. Eu gosto muito do Hank, cara, eu gosto. Pois é, a gente vai discutir a transformação dos personagens, né? E uma das mais importantes é do Hank. O Hank passa por muita coisa. E eu sei que o Salimena discorda. Não discordo mais não, cara. Quando eu revi, eu concordei. Né? Sim. E aí o Tuco sequestra o Walt e o Jesse e leva pra casa do tio, né? No meio do deserto, e o início da temporada é tipo... E aí, sim, até ali, o Tuco era o grande personagem da série, o grande coadjuvante. Mas aí entra o tio Salamanca. O do Dom Salamanca é espetacular. E aí, puta, é, puta que eu pariu, cara. Como é que pode um homem que não fala dizer tanto? Você sabia que o Mark Margolis, que é o Hector Salamanca, foi indicado ao... Premier Emmy Award for Outstanding Guest Actor in a Drama Series. Por qual episódio? Ah, não sei. Não fez a pesquisa direito, então, aí. Que é de podcast é esse? E tem um outro que foi por Mediocre. Just okay performance. É muito genial que o cara foi indicado como melhor ator coadjuvante num personagem que não fala e não mexe, cara. Ele pois só é. Faz expressão facial e toca o cilindro. Aquele beicinho dele, né, cara? E baba. Ele, e baba pra caralho. Tem um esquema ali que ele só tem o... Ele não consegue se movimentar direito, tem alguma doença degenerativa sinistra, que não sei qual que é. Que ele, não, só... ele é um AVC. Ele teve um AVC foda que ficou bom, que é bom. O que, que ele teve, Skylab? Exatamente. Ele teve. Deu ruim. Ele até consegue se mexer, né, cara? Tem aquela cena que eles tentam envenenar o tubo que ele se joga pra frente e tal, mas aí depois pra ele voltar que é o problema. É o esforço olímpico dele. É, pois é. Então o negócio dele é mexer o dedinho e tocar o sininho dele só. Tem um perfil no Twitter, você já viu? Dom Salamanca no Twitter? Não. De vez em quando ele manda um din. Aí às vezes vem din din. Aí teve um dia que ele entrou numa loucura foda que vem din din din din. Pô, quando ele tá na casa do tio Salamanca pela primeira vez, né? O Tuco, que ele faz o burrito, tem que tá envenenado. Né? Aí ele fica tocando o sininho, aí o Tuco, seu velho safado, você tá com fome, você quer o meu, com o meu maior, né? Cara, eu sei que é difícil entender um cara que toca o sininho, mas o Tuco é burro pra caralho, né, cara? E o velho fica desesperado. É. Ele tava quase dando porrada no filme. E aí é a primeira vez que o Walt usa a famosa ricina, que aparece toda hora nessa série, né? Sim. Pô, esse é o negócio, essa é a ideia perigosa pra você dar numa série, cara. Mas é difícil. Isso, não é uma parada fácil de tirar, não. Porque, pô, pelo que fala, vem uma semente lá, cara. Semente... É mamona, semente de mamona. E não tem como descobrir. Pois é, esse não, é mais fantástico. Não, e aí o Walt fala rapidinho que um búlgaro foi assassinado pela KGB com isso. E eu fui pesquisar, realmente rolou isso, que era o George Markov, que era um escritor e jornalista búlgaro que trabalhava pra BBC de Londres e criticava muito o sistema totalitário da Bulgária na época, nos anos 70. E aí o pessoal botou uma bolinha de metal na ponta de um guarda-chuva com ricina e espetou ele no ponto de ônibus. Caralho. Aí o cara chegou na BBC, viu que tava inflamando, tava doendo, foi pro hospital, febre 3 dias e morreu. Quer dizer então que a mamona realmente é assassina? Puta que pariu! Tô fora desse programa! Caralho, que merda! Esse assassinato, na época, ele pressupôs que era envenenamento por mercúrio, porque não achou o que, que era. E aí, dois desertores da KGB confirmaram que a KGB executou o assassinato em parceria com o governo da Bulgária. O serviço secreto búlgaro, que era conhecido como o serviço secreto responsável pelos trabalhos molhados, que era quando a KGB não queria sutileza, queria que o negócio fosse escrotizado, se chamava o serviço secreto búlgaro. Cara, impossível você não pensar num búlgaro com a toalha molhada batendo a bunda do santo, cara. Uma das coisas mais importantes dessa série é como o Hank é foda. Como policial, ele é foda pra caralho. Mas o mais legal é que ele é foda, mas ele não precisa ter um estereótipo hollywoodiano policial foda. Não, ele é gordinho careca. Não, ele, o início da série, ele é o policial de café e donuts, né, cara? E ainda assim ele era foda. Ou seja, tipo, ele não tava querendo ser foda, ele fazia palhaçada o tanto que podia, mas o cara nasceu pra parada, e, né, cara? Ele é assim, né? Ele tem o sexto sentido do negócio. Tem, né? Tem. E, ele é um antagonista assim, foda do Heisenberg, porque, diferentemente do Walter White, ele é tão cheio de si, cara. Eu acho que tem uma cena que eu lembro quando eu vi, falei assim, caralho, carimbado. A moral desse personagem comigo. Ele tá ligando pra Marie na hora que ele tá prendendo uma porrada de chicano e os caras não tão algemados. Eles estão no chão, tem outros policiais, mas assim, eles estão no chão e ele tá ligando pra família, dando as costas pro cara. Um cara tenta fugir, ele vira, sim, chuta o cara, manda o cara sentar e tá lá. Aqui, ó, eu vou trazer date hoje, tudo mais. Ele não tá nem aí. Ou seja, é um cara que tem uma moral, um senso de orgulho, assim, um senso de competência que o Walter White sonha. Inteiro. E é muito legal você ter falado isso, que tem uma cena que o Hank, o Walter e o Walter Jr. estão conversando numa mesa e eles estão falando, pô, e as namoradas, não sei o quê, aí o Walter Jr. fica sem graça e tal, o que que tá acontecendo? Aí o Hank vai dar o negócio, fala, não, pô, você tem que saber o seguinte, confiança é a alma de tudo, ele para e dá um silênciozinho e deixa isso na mesa, assim. Porra, do caralho. E eu lembro muito dessa cena que você falou, dele prendendo aquele pessoal, porque é a única cena da série inteira que tá nublado. Só na quarta temporada que ficou nublado de novo, cara. Agora, Albuquerque desceu um inferno. Total, cara. É Juiz de Fora dos Estados Unidos. Um momento, pra mim, épico do Hank, assim, dá pra você ver, né, que ele é um personagem interessante, inteligente e competente, mas até quando, né? Assim, em trabalho de campo, quão bom que ele é. E quando ele tá com o lance do Tuco, o Tuco tá com metralhadora, enche ele de bala, ele não tava esperando por aquilo. O Hank, né, não tava esperando. Ele toma, né, se asila atrás da porta do carro dele, ele conta. Asila é muito bom, né, cara? Ele conta os porque o carro do Jesse, né, que tava aqueles lances de... Pô, o melhor teaser de episódio da série, eu acho que é esse, né, que é o carro que abre lá, só, né? Se não, primeiro você vê o deserto, depois você vê que tem uma sombra, parece que alguém tá, sei lá, fazendo sexo, exato, alguma coisa, exato, assim, aí depois você vê que é um carro sozinho, sacou? Exato. Que porra é essa? E o que que o Hank faz? Ele conta, né, ele começa a balançar a cabeça, nem balança a cabeça porque o momento é tenso, então ele meio que vai só pra sobrancelha, o Arthur é bom pra caralho, pegando o ritmo, aí ele vê direitinho o segundo no qual vai estar embaixo pra ele poder tirar. E, cara, é um tiro, sacou? É um tiro certeiro. Vai direto no Tuco e mata, assim. Nessa eu falei, pô, o cara é foda. Ele é foda de espião, né, de investigação, e é foda também com arma na mão. É, essa... Se chamar de espião é igual o Silvio Santos. Ele é detetive. Um espião muito louco. A Verônica Mars, ela é detetive e o Silvio Santos chama ela de a jovem espiã. Pô, que cena é essa, né, cara? Você tá... Que os caras... Conseguir dominar o Tuco por um milagre ali, né? Jogaram ele na cova. É. Pela estupidez do iniciante, não mataram, né? De início, porque o Tuco, puta que pariu, né? O homem levantou igual um touro em seguida. O famoso força da natureza. Na hora que o Hank chega, que o Tuco se ajeita e olha pra ele, você fala, caralho, fudeu, cara. Você fica com o cu na mão, de verdade. Isso é muito bom. Quando você fala dele fazendo o carro, eu lembro sempre daquele gif do cachorro vendo o cara fazendo sexo. Ele vai chegando perto, dono toda a porta. Vou botar o link aí, né? É muito legal a solução que eles arrumam, né? Porque eles desapareceram durante um tempo, vão voltar tudo arrebentado pra casa. Se bem que eles não se feriram, né? Então, achei muito legal. Eles voltam queimados pro sol. É. Achei legal a solução que eles arrumaram, porque ele e o Jesse sumiram do mapa um tempo, né? Quando eles ficaram sequestrados pelo Tuco, né? Aliás, uma coisa que eu lembrei dessa cena, cara, o Tuco sabia de tudo. Hoje em dia, quinta temporada, se o Walt tivesse seguido o conselho do Tuco, porque o Walt fala, não, eu não posso ir pro México com o seu Tuco, queria que ele fosse pro México pra fazer metanfetamina lá. Aí o Walt fala, não, mas eu tenho família. O Tuco para um pouquinho e fala, lá se arruma outra, porra. Cara, era só fazer isso que todos os problemas estavam resolvidos, cara. Mas aí o Walt, naquela engenhosidade dele, né, aproveita que ele tá fazendo a quimioterapia, os remédios têm uns efeitos colaterais malucos. O ator, como você já falou, gosta de catadão. Ele deixa um rastro de roupa e é encontrado nu, ele velho pelado dentro de um supermercado. Ele recolhe ele e ele fala que não se lembra dos últimos dias, o que aconteceu. E aí cada um saiu do seu jeito, né? Enquanto o Walt inventou isso tudo, o Jesse se trancou com a puta mucoronga num quarto de motel e falou que ficou lá os últimos 3 dias. Aliás, se tivesse um concurso de puta mucoronga, aquela ali ia ser... Cara, vocês viram a trivia do Wikipedia? O que falam sobre essa mulher? Não. Cara, falar que no dia que ela tava fazendo essas filmagens, eles estavam fazendo teste de luz e tudo mais, e ela ficou na esquina, o cara tentou, abordou ela, tentou levar, tipo, é sério, cara. Eu não, assim, tá, não, não é do Wikipedia, é do IMDB, que é bem mais, né, confiável do que mas, o... Mas puta, não tem como, cara, não tem como. Ela é a puta clássica, cara. É aquela mulher assim com dente. É a puta cracuda. A gente tava falando cracuda. Deve ser assim que descobriram aquele skinny pit, né? Que eu não sei de onde tiraram aquele cara. Os caras são bizarros. Cara, sabe qual é a idade do skinny pit? 42 anos de idade. Aí a metafetamina é boa pra alguma coisa, pelo menos. Cara, é porque ele é um cara de 20 e poucos com um cara de 40 e poucos. Cara, tá bom demais. Vai no IMDB. Ver a foto desse cara, terninho, cabelinho lisinho pro lado, meio galã, hein? Bem entre aspas, cara, é muito bizarro. Mas só essa coisa da metanfetamina, que eu falei sempre comparando com o crack, nos Estados Unidos ela veio justamente substituindo o crack. E hoje em dia, dizem que já tá por volta de 13 a 15 milhões de viciados nos Estados Unidos. Então, vai considerar até quase, sei lá, pouco menos de 5% da população. É coisa pra cacete. Coisa pra caralho. Essa temporada tem aquela que talvez seja a cena mais engraçada do Breaking Bad, que é quando o Jesse, ele é expulso da casa dele, aí ele vai na casa do amigo dele Aí ele faz um som com o amigo dele e tal. O amigo dele cresceu na vida, amadureceu, casou, teve filho e tudo mais. Você fala, pô, você, poxa, cara, posso dormir aí e tal? Ah, claro, cara, a gente faz uma festa de volta com a banda, essas coisas assim. Aí a mãe do cara chega em casa, corta, não vai dormir que porra nenhuma. Aí o Jesse... Não tem diálogo na frente dele, não, eu só chamo o cara e vou com a cabeça baixa. Cara, eu fiquei triste, não, eu fiquei triste pelo Jesse, mas eu fiquei triste pelo cara. Pelo cara também. Eu falei, puta merda. Não, o cara fala, cara, você vai me matar. Minha sogra vem aqui, eu esqueci. O negócio tem muito desculpinha, velho. Muito lento, né, cara? É muito ruim, cara. Aí é muito... É, ele sai, cara, na chuva, na merda. Vai, o trailer dele tá tipo um sucateiro, alguma coisa assim. Pra entrar, ele tem que pular um muro. Aí ele tem... Ele para em cima do banheiro. Só que o teto do banheiro é de plástico. Sério, ele cai, aí ele fica todo de azul, cara. Nessa hora, cara, você vê que os escritores, os produtores estão rachando de rir. Vamos fuder esse cara, né? Ele entra no trailer todo cagado, velho. Todo de azul. Chorando pra caralho. Aí deita no chão, velho. Começa a chorar, abraçando ele mesmo. Aí tem a máscara de gás. Para de chorar, bota a máscara de gás, continua chorando. A máscara de gás, e aquele chorinho de pesca, chorinho assim. Cara, muito bom. Essa cena é muito engraçada, porque ele fica numa rua da amargura, daquelas de cinema decadências, que geralmente tem naqueles filmes sobre músico, Ray, essas coisas, tem a hora que o cara fica na merda. Aí isso me lembrou que o Aaron Paul fez um papel muito sensacional. Ele fez o papel de Weird Al Yankovic num curta pro Funny or Die. É cara do Funny or Die, esse mesmo, né? Aí tem, inclusive, o Weird Al de verdade, e tem uma hora que é como se fizesse um filme do Weird Al, mas por todas essas fases, ascensão e tal, e tem uma hora que ele pira, aí ele dá um silique. Inclusive, olha só como é que esse mundo é pequeno. Uma das músicas que lançou o Weird Al estrelato chama-se Albuquerque, e é sobre essa cidade. Mas é uma música séria? Deve ser tipo o Juiz de Fora. Não, é ruim pra caralho, a música, eu ia até botar o link, mas nem vou. Outra coisa legal pra ver aí, né, é naquela... O pessoal que conhece Breaking Bad deve ter visto no YouTube, né, o vídeo do Creed, do The Office, comprando drogas do Jesse. É, o Jesse? Não sabia, não. Eu já vi o vídeo e não lembrava que era ele que eu vi, né? O vídeo... Confira aí, não vou contar não, porque vai ficar sem graça. Vou acabar com o vídeo pra vocês. Eu clico no link. É bem graça, clique no vídeo. E nessa temporada também que começa aquela lenga-lenga da Skyler por causa do segundo celular, né, cara? O áudio começa a sair sem se explicar. Você tem gente que curte esses episódios e eu acho até que eles são válidos, né? Pra manter os personagens mais caros. Tem uma vibe meio Brothers and Sisters, Gilmore Girls, nessas coisas da Skyler que eu não dou conta, não, cara. O problema maior pra mim é que o Walt dá um mole muito pintinho, cara. Ele dá muito, muito vacilo. Ele faz cagada direto no início, né? E no fim também. Não, mas os moles do início você fica, puta que pariu, eu tô dando... Mas o foda, cara, eu não assisti pela primeira vez, eu achei, tava 100% lá da Skyler, 100%. Cara, que tipo de pessoa assiste? Eu nunca estive 100% lá da Skyler. No início da série, eu tava com outra Skyler. Sim, cara, agora, justiça seja feita, que atriz sensacional, cara, porque, pô, a mulher faz miséria com esse personagem de merda, cara. Mas assim, você não acha que, na situação dela, você tendo um marido mentiroso que esconde um monte de coisa, que tá colocando a sua família em risco, e de repente, quando você descobre o que ele tá fazendo, ele não faz nada pra mudar, e pelo contrário, começa a se afundar ainda mais. Eu acho que é foda, porque a reação dela é uma reação chata, mas é uma reação natural. Sim, cara. Não, vou me corrigir aqui. O personagem não é ruim de maneira nenhuma. Acho o personagem muito bem construído. Só que é uma mulher sendo uma mulher chata, não, cara. Então, 1000%. Você, como homem que tá se divertindo com a história, lógico que você se gosta aí da metáfora, coisa e tal. Se você pegar a metáfora dele entrando pro mundo das drogas como metáfora de libertação, ela é a mulher puxando pra baixo, falando não vai libertar, não. Ela é a caçadora, toda, é a punheta cobrando o serviço da casa. Exatamente. Então, mas como é que você fica do lado dela? Mano? Você tá olhando pra mim, o Diogo fica do lado dela, odeio Skyler. Não, pera aí, mas você também fica. Você acabou de falar que você fica do lado dela. Não. Tipo, se fosse a vida real, concordo que ela tomasse aquelas atitudes. Mas foda-se, isso não é vida real. Eu quero ver o Walt botando no cu do mundo, cara. Aí é por isso que o Breaking Bad é foda. Isso não é vida real e é ficção, mas é tão bem calcado em realidade que você realmente compra a ideia. Quando chegar na quinta temporada, que a gente vai discutir lá, eu quero ver em que lado você tá. Mas é claro. Não tem jeito, né? Inclusive que eu tenho um motivo muito bom pra odiar esse cara naquela temporada. Chegaremos lá. E aí aparece também um personagem muito importante, que é a Jane, né? Que é a vizinha e landlord, pô. Ê, manja rolo. Que é a vizinha e senhoria. Senhoria do Jesse. A Jane, ela, em algum momento, ela é a Skyler do avesso, a Skyler do mundo bizarro. Porque a Skyler fica puxando o Walt pro mundo da ordem, e a Jane fica puxando o Jesse pro mundo do caos. Ela fica, cara, quando a Jane apareceu naquela porta, eu dei um frio na espinha, eu fiquei com já medo. Já vi uma gótica ali, né? Já... Não, achei que fosse aquela mulher meio Zoe de Chanel. Nossa senhora. Sabe, tipo assim, a maluquinha que ia pra ser o par romântico do Jess. Acaba sendo. Mas ela tem essa vibe, isso. Mas ela serve a trama bem pra caralho, né? Cara, mas é um personagem que eu detestei. Eu também. Quase que de primeira. Isso que eu falei. Eu bati o olho e falei, caralho, fudeu. Eu merda, enterrou a série. E eu acho assim que... Isso eu notei assim, quando ela apareceu também. A, falando da atriz. A atriz também é bem... Ela tem limitações bem grandes. Ela assim, faz a senhora Salimena trouxe uma comédia romântica com essa mulher pra gente assistir. É, ela faz uma série de mulherzinha que é alguma coisa. Eu sei que tem bitch no meio do título da série. Yo, bitch! E aí, Diogo, é o seu momento de voar, porque paralelamente a isso, o Hank está indo para El Paso. Mas antes disso, deixa eu voltar. Hank ainda não foi para El Paso, voltou para parou na loja do Donald, daqui a pouco ele chega lá. Tem uma coisa que acontece com a Jane e o Jesse que eu acho espetacular. Quando ele instala a TV a cabo, né? Nem a TV a cabo, é uma TV normal. E aí eles sentam pra assistir, né? E aí ele tá vendo a TV, só que não tá sem sinal. E aqui o Saldanha é uma metáfora foda pra caralho. Pra caralho. Porque na época, sem querer, parece que eu tô pagando de profeta. Mas na hora que ele sentou com ela, olhando pra TV, e nada tava na TV, e eles deram a mão, eu sabia que ia dar merda. Não merda pequena, ia dar merda grande. Exatamente. Porque eles estão vislumbrando um futuro que não tem nada. Eles estão os dois sentados vendo nada. Não é que eles estão trepando, ou então eles estão conversando, ou estão fumando. Eles estão vendo TV e o sinal não aparece, cara. Isso pra mim foi tão óbvio que ia dar treta. Essa eu não percebi, juro. Na hora. Pô, mas se você... Bem-vindo ao meu mundo. Pô, mas assim... E mesmo sem saber, sem conhecer nada, a gente já sabe que a Jane é um perigo. Por que a Jane é um perigo? Porque Jane esgara a gun, né, cara? Por favor. Eu vou pegar mais uma cerveja. Caralho. Que pariu, cara. Como é que eu tenho com a Jane? Cu! Depois vai para El Paso e esse fato traz um dos atores, participação especial, que vê o peso do cara do cast. Eu ia falar isso agora. Eu já tava achando bizarro essa quantidade de traficante mexicano e ele não ter aparecido ainda. E cara, porra, o Danny Trejo é muito maneiro, cara. Mas foi legal que eles colocaram ele no papel nada Danny Trejo. Sim, ele é o cérebro da coisa. Ele é o anti-Danny Trejo. É um tortuga. É, ele é um informante, ele trabalha pra polícia, né, cara? Mas ele é um informante filha da puta, porque ele é o cara vendido mesmo, né? Sim. É engraçado que tem um pessoal torcendo o nariz pro Danny Trejo, falando que ele é uma piada que foi longe demais por causa do Machete, que eu acho um filme mais ou menos. Aliás, muito legal o cara ter feito o Machete e o que vai acontecer pra frente, né, cara? Quando mostra os James matando ele. Ah, sim. É o Machete que é genial. Pra mim, a cena que é divisora de águas, quem o Hank é como pessoa, é que ele reparou que o apogeu dele... Aliás, tem duas vertentes, na minha opinião, que você pode seguir pra encarar a transformação do Hank. A primeira é que El Paso comeu ele. Ele não conseguiu. El Paso foi muito pra ele. Por mais foda que ele fosse, El Paso foi demais. A segunda é que era destino dele, ele não ir pra El Paso. Aconteceu alguma coisa, porque a forma como eles estão fazendo uma investigação de drogas, e aí eles veem o tartaruga andando com a cabeça do Tortuga. E do Tortuga, né, que é o Danny Trejo. E tá escrito lá, né, Ola DEA, né, que é a divisão de drogas, né, antidrogas. E aí, na hora que ele vê aquilo, o Hank, que é um cara fodaço, que já encarou muita coisa, ele começa a vomitar, que eu não entendo por que isso acontece. Mas tem uma coisa também, né, cara? Porque o próprio clima de El Paso fez o Hank levar as coisas um pouco mais a sério, né? Porque ele era um cara brincalhão no trabalho. Parece que é o que é tipo uma filial do que acontece ali, né? Aí ali ele viu o Sérgio chegou no caroço da coisa. Isso vai sendo preparado, porque quando ele chega, ele tenta no departamento fazer piada e todo mundo meio que vai dando exatamente. E ali a coisa é séria demais. Aqui rola o negócio da estátua do Jesus Malverde, isso, né? Que o Vanco fala. Que você tem que conhecer o que é um cara. Tinha a entidade do traficante ali na mesa dele pra conhecer o adversário, né, cara? Exato. Isso é muito importante, porque quando ele sai, cara, pra vomitar, né? Que ele fala, nossa, viu a cabeça e explode. Que aliás é uma cena muito bem dirigida. Normalmente, show de TV tem umas cenas meio esquisitas. Nessa cena, a explosão, pô, o cara caindo sem a perna voando pra um lado. A forma como a gosma, né? É bem gore, assim, né? Bem explícito. Mas olha, né? Só, você fala. Você falou. Perfeita também é o seguinte, isso é um detalhe bobo, mas se fosse um Michael Bay da vida, aquela explosão ia ser um cogumelo atômico com fogo, coisa. É, a explosão é seca, cara. A explosão é tipo. É o barulho, um tanto de areia e nego tá caindo fudido. Foi quase aquela explosão que rolou aqui em Juiz de Fora, né, cara? Naquele atentado à bomba esses dias. Né? Pô, se o ouvinte não sabe, a gente tá em situação calamitosa aqui em Juiz de Fora. Você vai ouvir agora a reportagem real do atentado terrorista que parou o Brasil. O final é surpreendente. Uma suspeita de bomba mobilizou policiais militares hoje em Juiz de Fora. A ação atraiu olhares de curiosos em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Parte da Avenida Presidente Itamar Franco, no centro da cidade, foi interditada assim que a polícia recebeu a denúncia de uma ameaça de bomba. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, trabalhou no local. Os profissionais se aproximaram de uma caixa de papelão onde estaria o material explosivo. Quando a caixa foi detonada, a surpresa. Dentro dela, ao invés da bomba, tinha coco. Eu adoro a alegria do policial gritando, era coco. Escute de novo. Era coco. A polícia militar informou que se houver indício de crime, o caso será investigado pela polícia civil. Homem que colocou o coco na caixa de papelão. O Minimite envia um recado. Nós te amamos. Muito. Voltando então pro Jesse, cara, nessa temporada acontece um negócio que, assim, você não sabe o quanto que os caras sabem da história, né? Então você não pode dizer se isso tá sendo um presságio, né? Tem alguma sensação poética, o que que é. Mas, assim, sendo ou não sendo proposital, cara, eu achei genial. Vai acontecer mais pra frente, vou ter que dar um meio spoiler aqui agora, que o Jesse, ele acaba sendo aquele personagem que tudo que ele ama ou que ele, né, é cativa de alguma forma, acaba se dando mal. E tem, acho que no sexto ou no quinto episódio dessa temporada, começa, cara, eu acho muito legal isso, ele vê um besouro no chão, vocês lembram disso? Isso é muito legal, porque ele vê um besouro, e ele tá assim, ele tá super depenso na temporada, porque até ele conhecer a Jenny, ele já sentiu que esse mundo do crime vai foder ele, então ele só que ele não consegue sair, ele tá muito depenso. E nessa temporada tem os reflexos da família dele, meio que exato, também. Velho, que família, você entende o Jesse direitinho quando você olha pra família dele? O irmão. Que dele, gente, né? Chata, cara, o irmão é criança prodígio. Mas o irmão dele, coitado, o irmão tem uma frase, o pai dele vira e fala: eu acho que você é interessante no trompete, mas talvez seja mais interessante você seguir esse caminho do oboé. Cai muito bem. Que diálogo, caralho, de jantar é esse, cara? Você entende o Jazz? Mas voltando pro Jazz, então, aí ele vê esse besourinho e ele tá de pesaço. É um besourinho pequenininho, bem bonitinho. E meu besouro, ele começa a rir, cara. Ele dá um sorriso, ele dá um sorriso assim que ele. Poxa, ele tá se aproximando de algo de novo, sabe? Ele tá achando aquilo bonitinho, sabe? É uma coisa que faz ele feliz. Né? E o Skinny Pete chega, velho. E, porra, esmaga o besouro em uma pisada só. Pá! E aí o Jesse olha pra baixo, cara. Ele fica tão triste. Aí ele olha pro Skinny Pete meio que assim, puto, sabe? E aí o Skinny Pete fala alguma coisa com ele. Aí já muda o assunto. É um lance, né? É um tema recorrente também. Já falando, pô, se o Jesse gostar um pouquinho dessa coisa, essa coisa ou vai fuder ele ou então vai morrer. Uma coisa fundamental que a gente ainda não comentou, que depois que o Tuco morre, eles assumem o esquema de distribuição ali. Exato. E aí é muito legal que eles usam os amigos do Jesse, que é um mais lesado. Os amigos do Jesse são sensacionais. É o Combo, que é aquele latinho do mais gordo. O Badger, que é o junk clássico, né, cara? O lesadão e o Skinny Pete. O Combo é muito bom ator, né, cara? Eu acho que desses três, o Combo é o melhor ator, assim. E é justamente o que morre. Ah, não sei, porque se o Badger não for um completo retardado, ele imita um. Não, com certeza. Aquele cara, ele é lesado. E tem aquela vibe meio salsicha do Scooby-Doo, né, cara? É meio bom. Aquele lesado meio anos 70, assim, que é o cara meio... Aliás, o Badger aparece, uma das primeiras vezes que ele aparece, ele tá trabalhando de homem sanduíche, rodando um cheque, um dinheiro. Sim. É muito engraçado aquilo. E o Badger tem uma cena sensacional também, que é um excelente teaser de episódio, que é quando ele vai preso, que ele vai tentar vender droga pro nerd, ele tá bolado com o cara, o cara convence ele e ele roda. E é muito legal o Badger rodar nessa hora, que é aí que a gente apresentado ao Saul Goodman. Caralho, que é um personagem que eu gosto pra caralho. Agora você pegou o nome do Saul? It's Saul Goodman. Que beleza. Trocadilho. Essa série profunda. Ele fez tal trabalho com trocadilho. Então, o nome dele é por causa disso. É mesmo? Sim. Saul Goodman. O que leva a crer, cara. Pode ser um nome falso, né? Sendo quem é. Sim. Não, verdade. Eu sempre pensei que era um nome falso. Pensou nada. Mas é Saul Goodman, que é um formado doutorado em... Ele tem um mestrado em artes pela Universidade da Samoa Americana. Você percebeu isso de onde? Do site ou tá no... Tá no... Não, cara. Na parede dele. Na parede. Não. O que é que eles... É um negócio com um escrito bíblico. Que escritor sensacional desse homem, foda. Cara. Aquilo ali é a Constituição do... A Constituição não. Porra! Tem uma carta, não sei o que lá. Carta magna. É tipo isso. Quando... É esse negócio do diploma é quando esse cara fala, porra, se, como é que a gente vai fazer esse lance de lavagem de dinheiro no mais pra frente? O Walter White fala, pô, não, meu advogado é foda, assim, não, mas o que ele tem? Assim, quais são as referências dele, né? Onde é que ele estudou e tal? Então vamos lá pra você conhecer. Aí ela entra, aí a primeira tomada que tem é um close dela lendo com uma cara assim, caralho, o homem que tá cuidando de milhões pra serem lavados tem um mestrado em artes. Mas, Diogo, você tem alguma restrição quanto ao personagem, né? Manda aí. Sim, o meu problema do... Lá vem, vai chover pedrada agora. Eu acho o personagem perfeito na série errada. Essa é a minha definição. Mas por quê? Você acha ele bobão pra série? Não, eu acho que esse é o primeiro momento na série onde você tem um personagem. Não é o primeiro, não. É o quase primeiro, porque eu ainda aceito ele. Porque assim, ele é bem chutado, mas na América você compra um cara daquele. Ele existe, na América. Diogo, vou te dizer o seguinte, cara. Eu tinha essas impressões quando eu vi da primeira vez também. Reassistindo, eu acho que você tá subestimando o personagem pra cacete, viu? Porque pensa bem, cara, como é que um cara bundão daqui de porta de cadeia ia ter os contatos que esse cara tem? O Sol, ele foi a salvação em muitos momentos já. Ele é ligado a um sujeito extremamente graúdo, que tem contato e conta com ele de vez em quando. Eu acho, cara, uma das poucas... Ele faz igual o Walt, ele se faz de pé de chinelo pra... Exatamente, eu acho que aquilo ali, cara, é um disfarce pra encobrir um cara competente pra cacete, sacou? Mais ou menos. Se você parar e pensar bem, a única pessoa que ele conhece foda pra caralho é o Mike. Ele não conhece o Gus. O Gus, mas ele tá conhece... ao contato. Não, o Gus, ele conhece de tabela com o Mike. Como o Mike é um ex-marine, um ex-policial, eu acho que ele fala que ele contratou os fuzileiros pra fazer uma coisa, ele é sido até fuzileiro foda, tá na cara que eles já se cruzaram antes. E esse é o contato. E como o Mike conhece o Gus, ele que ligou o Gus. O único cara foda, eu conheço um cara que conhece, vai conhecer um cara. O único cara foda que ele conhece mesmo é um cara que ele fala, esse aqui você tem que, caso você queira limpar o seu passado mais pra frente, você contasse esse cara. Tirando isso, é só o Mike. Mas, pô, eu fiquei pensando, se tirasse o Sol e as coisas que ele faz pra ajudar, cara, o nego não andava, porque tem um momento que tudo centraliza nele. Todos os personagens que precisam de ajuda passam por ele e ele sempre dá conta. Se eu tenho uma certeza de alguém que vai se dar bem, que vai continuar lucrando no final dessa série, independente do que acontecer, é o Sol, cara. Mas por quê? Porque a importância dele não é negada, mas ele vai lucrar, ele vai se dar bem no final da série, porque é o tipo que eu acho que ele é. Ele é um personagem bonachão, um personagem que é pra você dar risada junto. E eu acho que ele não encaixa tanto no universo do Breaking Bad quanto os outros. Esse é o problema. Ele é foda, mas nesse universo... Você disse que não era o primeiro, quem que é o primeiro? Vai aparecer o primeiro, não. O pior. É o primeiro também, porque ele não chega a ser o primeiro, quase. Vai aparecer na terceira temporada, eu vou falar, que é um crime, que é o erro de Breaking Bad pra mim. Vai chegar em breve. Mas eu acho legal isso no Sol, que eu acho ele bobalhão pra cacete também. Ele tá ali pra ser alívio cômico, mas eu acho um puta alívio cômico. É que ele ancora com esse humor do início da série que eu sinto falta. No, eu concordo. Eu fico muito feliz quando aparece o Sol, porque você tem garantia de... E pô, pegando os episódios que estão mais frescos na minha cabeça, que são os últimos, não. Do terceiro ao sexto da quinta temporada, o Sol dá uma... Sim, por que falar disso agora? Não. Deu perdão. Tem uma parada dele com os três patetas na quinta temporada. Não, mas sensacional. Ele tem uma hora que ele chega no... Ele faz referência top errada, é genial. Que ele chega na delegacia e ele dá um motherfucker, ele dá uma piruzada no Hank. Sim, não, ele tem todas as manhas, né, cara? É o famoso advogado perfeito. Ele é um puta advogado. Agora é. Tem aquela cena sensacional quando eles sequestram o Sol no primeiro dia que não aceita o suborno, aí eles vão ameaçar ele. Eles sequestram, ele joga ele no chão, ele de máscara, né? Ele reconhece o Walt, que o Walt tem um acesso de tosse que o Walt tinha tido mais cedo. E ele fala: bota uma moeda no meu bolso. Aí quando eles botam a moedinha no bolso dele, ele fala: agora sim a gente pode conversar, que a gente tá protegido pelo. O sigilo do cliente. Advogado do cliente. É maneiro demais. Ele tem, cara, também. Essa piada não tem como rir quando ele fala: pô, tem que ter mais fé em você. Então, não, mas isso tá errado. Isso é mais pra frente, mas é uma piada, então eu posso contar. Aí ele fala: pô, mas o que eu devo fazer então? Não, cara, você tem que confiar em você. Se você confiar na mentira, você vai acreditar. O pessoal vai acreditar em você. Não, não dá. Não dá sim. Uma vez eu conheci uma mulher que eu era o Kevin Costner. Ele é muito parecido, ele parece com o Kevin Costner. Até as entradas do cabelo é muito bom. Nesse momento o Kevin Costner deu aquele respiro e falou, pô, podia estar ali. Caralho, cara, que merda. A carreira do Sol tá melhor que a do Kevin Costner, muita coisa. É o Bob Odenkirk. Ué, se você bota lá, né? Better Call Saul, Waterworld. O que você vai? Aliás, isso é uma coisa, eu achava que era só dos Estados Unidos, mas eu vi quando, agora na última viagem que eu fiz, uma caminhonete com um outdoor rodando de um detetive particular, mas com a foto tipo do Sol, o cara veio fazendo galã, coisa e tal. Que é, mano, eu tô falando de tal, é muito foda. Pô, os minisongs do Sol são espetaculares, né? A gente não falou, né, que o Sol tem o site dele, Better Call Saul, que é o bordão dele, tem um site realmente com esse nome, né, que a gente vai botar o link aí, mas todo fã da série deve conhecer, sim. Que tem uma, que é como se fosse o site dele de verdade, aí tem lá o currículo dele, tem vários vídeos, os comerciais dele. Nossa, os vídeos são espetaculares. É muito bom, cara, isso vale a pena conferir. E ele explorando, né, o que vai acontecer no fim da temporada, né, quem já falou o desastre de avião, né, ele explorando isso, você é uma vítima, né, você conhece alguém, mesmo que você não tenha sido, o barulho te deixou assustado, sabe? Você tem pesadelos com isso? E vou aproveitar que já que a gente não falou quando rolou, né? Tem outro site da série que existe, que é o Save Walter White, que é o Save Walter White, que o Walter Jr. faz na primeira temporada. Entendi. Isso não sou eu. Eu vou rir quando eu ouvir isso, então tá bom. It's me. No, I'm not okay. I don't know what the hell's going on. Nobody's telling me jack shit around here. E aproveitando que a gente falou desse site, tem um outro site da série que existe também, né? Porra, tá maluco. Vou falar do site, mas eu não falei nada. Eu tenho que falar que é um negócio maneiro, cara. Vamos aproveitar que a gente falou do site do Sol, porque tem outro site da série que existe de verdade, que é o Save Walter White, que o Walt Jr. fez na primeira temporada, que é aquele site onde ele arrecada dinheiro pro pai dele. E esse site é muito maneiro porque realmente tem uma arrecadação de dinheiro e você ajuda instituições de câncer de verdade, quando você ajuda o Walter White. Isso é o que eles dizem, né? Sim. Ah, cara, uma coisa muito engraçada desses vídeos do Sol é que toda vez que termina, você abre o espanhol. É muito foda, cara. Se você ligar pro telefone do Sol, que tem lá no site e na série também, você cai no serviço dele. Ah, se você é uma vítima do avião, tal, da queda do avião, tal, se alguém te bateu, se você tá com drogas e tal, cada uma dessas coisas, você vai discando e tem mais opções. E aí, fala no site e na série, é bem explícito, que eles cobram pra você ligar, assim, $5, sabe? E se você ligar, você vai ser cobrado $5. Olha que foda, cara. Não é $5, não sei quanto que é, mas assim... Bolso de otário nas costas. E aí, como a gente falou, o Sol vê o potencial ali, né? E acaba soltando que conhece um cara que pode ajudar, né, na distribuição. E aí que ele muda o rumo da parada pra sempre, que ele apresenta os caras ao Gustavo Fring. Heterossexual. Cara, na quarta temporada a gente discute isso. Isso é louco. E ele demora pra aparecer, né, cara? Muito legal, rola um negócio meio poderoso chefão. Silêncio, por favor. Eu quero escutar os meus amigos passarinhos. O poderoso chefão. Aquele peidinho do Saldanha que não pode ficar sem no programa. Rola aquele negócio meio poderoso chefão que antes do cara vem a presença, né, cara? Você não sabe o nome dele, você não sabe o rosto dele, mas ele marca no Pós Hermanos, né? No restaurante, por enquanto, não é nada. O Alt senta lá, chega o Jesse depois, malucaço, né? Travadão, chega atrasado, doido, vai embora antes. O Alt fica lá sentado esperando e ninguém aparece. Depois ele volta lá, aí ele saca o gerente do cara. O cara tem um jeito esquisito, não sei o que, sacou? Mas aí ele vai conversar. Oh, mas é muito bicha retraída mesmo. Tipo, esse gerente tem aquela cara de quem tá segurando. Ele olha dentro do seu olho, né, cara? Ele é aquele cara com a tranquilidade que fica te olhando e te incomoda. Segurando o ups, aquele cara que fica. Faz o seguinte, você ouvinte aí, faz um ups, bota a mãozinha na boca. Tira a mãozinha, é a cara do cara. É verdade. Mas essa subversão, né, cara, que tem na imagem do Gus, né, cara? Pô, o cara é o deus do crime, né? Eu já adianto O Walter é o concurso, né? O Gus é meu personagem favorito, cara. Ele é muito foda. Eu acho o ator espetacular, o cara é muito bom. Eu acho que ele passa não nessa temporada, né? Mas mais pra frente ele vai passar medo com tranquilidade, de um jeito que de botar inveja no Hans Landa do Tarantino lá, cara. E o ator, o Giancarlo Esposito, é um dos maiores arroz de festa que tem. Ele aparece num monte de coisa, mas depois que ele foi o espelho mágico da rainha do Once Upon a Time, eu não vou falar de mais nada, cara. É. E na época que eu tava assistindo, eu e minha namorada, a gente tá assistindo o Breaking Bad, e ela assistiu... Achei que era o Once Upon a Time. E aí ela assistiu o Once Upon a Time, ela me chamou pra ver qual é. Cara, que contraste você ver o cara numa série e na outra. Faz uma nota aqui que na verdade não é nem um comentário, né? É só pra lembrar mais um momento, mas esse momento não tem jeito, né? Quando eles estão no deserto, aí o carro deles morre, aí o Walter decide, né, fazer uma forma de ligar a bateria. Uma bateria química, né? Isso. Aí ele vira pro Jesse e fala, pô, é... Como é que é? Tem uma forma aqui, ó. Tem esse material, esse. Então sabe qual que a gente vai fazer? Aí o Jesse cresce o olhão. A gente vai construir um robô. Muito bom, cara. Mas assim, ele realizou um sonho de infância. Caralho, vamos construir um robô. Mas ele mostra o quanto o Jesse ali, ele tá muito boloide nessa época. Cara, é muito legal, cara. Aí ele explica tudo, né, cara? Falando, é isso. Mas faltou uma coisa. A condução do material. Aí o Jesse é a condução. Sabe qual material conduz? Aí ele mostra um arame. Aí o Jesse vira, sei, o arame. Aí eu não, é o cobre. Essa parte foi visivelmente pra matar a saudade do piloto, né, cara? Exatamente. Falou, pô, cadê aquela vibe, só esses dois fazendo maluquice no deserto? Eles botaram esse episódio, que é do caralho. E aí no fim desse episódio rola essa parada, que vai no médico, né, e fala, olha, seu câncer tá recedendo, né? Ele não tá espalhando mais. Então, e a reação que ele tem mediante isso é muito foda, porque ele chega no banheiro e em vez de festejar, ele se olha no espelho e ele espanca aqueles, né, secador de mão automático. E tirou o motivo que ele tinha pra brincar. Exatamente. Porra. E assim, agora ele fala assim: tomou, caralho, o brinquedo, agora ficou sério o papo. Vou ter que parar de fazer droga e voltar minha vida de merda. É assim, isso, cara. Isso colabora com o que eu tava falando lá no início, desse câncer ser psicológico, ser essa coisa que, sim, que ele tava retendo. Ele soltou, acabou o câncer. Paralelamente a isso, o Jesse e a Jane. É isso mesmo, né? Eu confundi. Jesse and Jane. É, só a gente pensar que... Como é que é o nome da equipe Rocket do Pokémon? Não sei, cara. Jesse e Jane. Então, a mulher chama Jesse. Por isso que eu tô fazendo confusão na minha cabeça. Mas só a gente pensar. A Jane, ela é uma... A gente é apresentado melhor a personagem. E é colocado que ela, na verdade, é uma viciada em tratamento. Ela é uma viciada que tá em recovery. Sob controle. E, justamente, se muda pro lado dela um traficantão que fuma maconha o dia inteiro. É. Então, seu pibi, eles vão se envolvendo, ao pedido pra ela voltar. E é interessante que o Jesse faz ela usar de início, né? Não faz ela usar, mas ele acaba usando de perto, dá uma tentação, ela acaba usando metanfetamina com ele. E aí depois, cara, ele solta um negócio da mulher que ela era muito mais hardcore do que ele, sim, né? Então ela é a heroína que ela apresenta pro Jesse ou é só a versão unguetável da... Não fica muito claro isso, não. Eu, mas... eu sei que ela já tira aquele kit de colher clássico de heroína, esquenta, parada, amarra. Então ela inicia ele num negócio mais pesado ainda, né? E aí isso começa a trazer problema o áudio, que o Jesse fica num estado que ele não teve até então. Ele começa a ficar impraticável. O que começa a cagar a relação deles com o Gus. O Gus dá uma chance pro Walt. Uhum. Ele liga pro Jesse, não tem como pegar a droga. Uhum. Ele tem que invadir o apartamento, cortar a metanfetamina do Jesse e levar pro Gus. E depois ele é só expor pra cima do Jesse. É. O dinheiro que ele recebe por essa transação, ele não passa pro Jesse. Fala, pô, você vai se matar em uma semana. Sim. E aí tem a cagada toda com o dinheiro da chantagem. E quando o Walt chega na casa, ele invade o apartamento de novo, acha o Jesse e ela, os dois desmaiados lá, né, no auge da lerdeza, o Jesse dormindo virado pro lado, que ela mesmo virou ele pro lado pra ele não vomitar e se engasgar com o vômito, e ela dormindo olhando pra cima, e a mulher começa a engasgar, começa a vomitar e se sufocar com o vômito. Um momento fantástico, não sei se você notou isso, cara, na primeira vez que eu assisti eu não notei, mas na segunda eu assisti, na terceira eu já sabia. Então você sabia que ela não estava em posição, né? Como é que chama essa posição? Recover. É a posição certa pra você, caso você vomite, caso você tenha um problema, né, você vai expurgar o mal e não sufocar. Eu achava que o Walt só assistia, né, que nossa, passivo, ele assistindo não fazia nada. Uhum. Na verdade, ele chega a mexer ela sem querer. Antes, ele mexe ela do lado pra procurar alguma coisa. Sim. E é isso que faz a... Ou seja, ele matou ela sim. Tem o dedinho dele. E aí a mulher começa a se vomitar. Ele até pensa em ajudar. Sim. E depois ele vê que não vale a pena, né, cara? Mas você vê que aquela mulher era problema, né? Mas essa é uma cena... Aí que tá, você falou do Heisenberg, da TV do Casca de Ovo. A mãozinha tá saindo, cara, mas o bicho não saiu inteiro, porque ele chora, ele enfia a mão na boca, sim, pra isso, parar o soluço, pra não acordar ninguém. Porque ele tá se sentindo tão mal em ver a mulher, mas ele sabe que ela tem que morrer. Ah, então, essa cena é absurdamente foda. Não, é. Tô aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu mostrando o pelinho arrepiado. Pô, bom pra caralho, cara. E pouco antes disso, ele conheceu o pai dela, né? Sem querer, ele, sim, ele conversou com um cara num bar e fingiu que foi comprar a fralda. Isso. E aí eles têm um small talk lá sobre os filhos, como é que sai diferente, a gente não pode agir em cima. Família é tudo, né? Coisa da sua família. E é até legal que o Walter, ele fala do ele se refere ao Jesse como sobrinho dele, né? Sim. Que ele realmente sente que é parte da família, assim, sem querer. E que ator foda que é o Donald, né? Que é o pai da Jane, né, cara? É um ator que tem a depressão de um pai de uma junkie. Você sabe que o cara é pai de uma junkie, assim, pela expressão abobada no rosto dele. É foda. Então a gente falou demais essa temporada, abreviando os acontecimentos. A Jane morre, a gente vê que o cara é o pai dela, que tava indo com ela na rehab e tal, tentando fazer ela se livrar. O Jesse começa a se culpar pela morte dela, que ele acorda de manhã, tá a mulher morta do lado, e ele fez ela voltar a usar. Coisa, agora vocês vão gostar. Esse é o primeiro momento onde eu paro e falo, pronto, esse cara agora já perdeu a moral que ela tinha comigo. Porque até então, ela tava sendo uma mãe de família protegendo a ninhada, assim, indo contra, não contra o Walter White, mas pró a família, né? E como ele tava no caminho, ela acabou ficando contra ele. Mas nesse momento ela perdeu esse elo que ela tinha comigo. Quando ela tá na festa do Ted, né? Que é o novo chefe, que é o velho chefe dela, que ela volta a trabalhar. Esse cara. Ela ficava olhando umas fotos dele aí. Ficava antes já, também. Né? Antes dele aparecer. Sim, sim. Ela já era safadinha. Quando o áudio começou a dar merda, ela teve aquele momento de pensar como é que teria sido a vida. Exato. Né? Porque Que a Marie lembra isso também, ela. Não? Ela chama o cara de grab hands, uma coisa assim. Sim, entender de que ele é meio pegador mesmo. Mas quando ele tá no aniversário, ela tá no aniversário do Ted, aí o Ted fala, quero que você cante parabéns pra você. Porra, você tem razão, cara. Aquela cena é muito piranhona, que cara. Isso, cara. Eu tenho vontade de dar um tapa na TV. Eu vi que nem doméstica assistindo novela. Ela, vagabunda! Mas essa série provoca muito isso na gente, cara. Eu descobri que grande parte da raiva que eu tinha do Hank era por estar torcendo pro Walt, cara. É, tá vendo? Não tem como. É por causa da raiva, né? Cara, o personagem que me sustenta essa raiva vai aparecer ainda, cara. Vamos ver o áudio aí, que se você não viu a série e é maluco, está só ouvindo a gente, você consegue imaginar a cara. Esse não é uma vadia. A cara de puta dessa mulher cantando esse Happy Birthday. Tá aqui. Parabéns pra atriz, tá? Porque, pô, ela foi pra ser vilã de novela, pô. Não, exatamente, não tô falando que a atriz é vilã. A Scar nessa hora você fala assim, cara, que vagabunda essa. Vagabunda? Essa puta! Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President of Beneke Fabricators Incorporated. Happy birthday to you. Será que as mulheres tomam o lado da Skyler muito mais que os homens? Ou tipo, o Walt, ele é realmente o herói de todo mundo? A minha senhora tem momentos que eu falo assim, porra, mas... Ah, não, mas tem que ver o lado da... da Skyler, cara. Se a gente pensar pra ver o lado da Skyler, faz sentido. Mas quem quer ver o lado da Skyler, porra? E a sua senhora, essa minha? Não, ela não curte a Skyler também, não. Tipo assim, atualmente ela tá entendendo a Skyler na quinta temporada, mas na época não. A cena que pra mim... tinha que ter ganho todos os prêmios de interpretação da história da humanidade, que essa cena eu fiquei arrepiado. Pouco exagerado. Não, cara, eu vou falar a verdade aqui agora, tá bem? Chorou. Chorei. Puta que pariu, cara. Deixa eu ver o naipe do que te fez chorar. Essa série mexeu comigo de várias, de tensão, eu ruía as unhas, descabelava e tal, ri pra caralho, mas chorei. O drama dessa série nunca me pegou, por isso que eu não gosto dos episódios da... Cara, eu entendo muito o personagem do Jesse, porque assim, é um cara que ele não sabe se ele tem potencial. Porque ele é tão na merda que ele é que nem o Walter White. O problema dele é que ele sabe que ele poderia ter chegado em algum lugar e não chegou. Já o Jesse, ele é um cara perdido. E a Jane é o primeiro momento na série inteira que você vê ele feliz. Porque quando ele não tá feliz, ou ele tá muito deprê, ou ele tá no máximo ocupado, fazendo droga, vendendo, conversando. Ele não tá feliz. Com a Jane, ele tava muito feliz. Quando ela morre, cara, e ele vai naquele lugar, tipo um galpão onde os meth heads ficam lá. É que o Walt tem que ir lá buscar. Exato. O Walt recebe uma ligação do Sol, eu acho. Isso, isso. E aí falando, peraí que eu já vou resolver e tal. Aí o Mike leva ele até lá. Né? Aliás, a gente não falou, o Mike já entrou na história. É, cara, quando ele vai, porra, é muito foda. Aí ele pega o Jess, cara. O Jess abraça ele e fala, porra, eu amava ela, cara. Eu amava ela pra caralho. Sabe? Fala que ela morreu por causa dele. Ela. É minha culpa, sabe? E, cara, é um lance assim difícil. Ele, a interpretação dele me comoveu. Não foi só a situação. Não, ele é muito bom ator. Foi a interpretação. Tentem reparar em quando o Aaron Paul, quando ele play sad, né? Quando ele interpreta a tristeza. Ele é um cara que sabe interpretar a tristeza com poucos atores, cara. Vê todas as vezes que ele tá triste, cara. Cara, você quer muito dar um abraço nele, porque é um cara que ele veste a camisa da derrota, cara. Que delícia, cara! I killed her. What? I killed her. It was me. I got her back up. Come on, Jesse. Look at me. Look at me. You didn't kill anybody. I loved her. I loved her more than anything. Pois é, então finalmente rola um acidente. O Michael Bay. Rola um acidente no céu, já o que é que destroça o avião, cai sobre a cidade inteira, entre eles aquele maldito urso cor-de-rosa que cai na piscina do Walt. E aí a gente vê que aquele óculos não era do Walt, os corpos que estavam na frente da casa não era dele, é porque caiu merda na cidade inteira. É, olha dejetos aí, fósforo caindo na piscina, as coisas fora do controle, se xingando. Cara, nesse momento eu acho que é o que eu falei, eu acho que esse acidente do avião é o momento que deu aquela forçada. É um Deus Ex Machina que pra mim cortou. Eu tava num tesão absurdo de... Tanto que eu assisto sempre com a minha mulher essa série. E brochou essa noite. Não, esse episódio... pode falar. Esse episódio eu assisti domingo. Domingo geralmente eu tenho que viajar pra Juiz Fora. Eu assisti sozinho no ônibus. O desespero, né, cara? Desespero pra saber. Aí quando acontece o acidente, eu falo, poxa. É, mas eu entendo a dor. Era isso. Não, pra entender o que o Saldanha tá falando, é que o que provocou esse desastre foi que o pai da Jane é controlador de voo, acabou indo pro trabalho pra tentar esquecer do que aconteceu, fez confusão, deu merda na hora. Bebendo. Então o Walt foi, né, quase diretamente. Não foi diretamente que ele não derrubou o avião, ele foi indiretamente responsável pelo acidente. Aquela coisa que o jogo falou tudo, que o cara toca, né? Indiretamente toca da merda. E digo mais, né? E aí mais metáfora, né? O olho do urso sumiu, né? O urso tá lá, mas o olho tá solto, tá por aí, né? E outra coisa aí, essa eu saquei só na terceira vez, cara. Essa aqui, eu vou forçar uma barra, vou até falar. Não tinha comido, não, cara. Boa. Cara, eu queria muito tirar uma foto da cara do Saldanha agora. Só tá assim, puta que pariu. Atenção, essa aí, ó, desafio ter notado, cara. Da roupa do Walter White nesse momento. Foda. É porque, assim como o urso, o Walter White está em frangalhos. Porque o canal dele tá acabando. Tudo tá dando errado nele, matou a mulher, tá se fudendo, ele está assim como ele está despedaçado por dentro. Pô, faz sentido, então aquele urso naquele momento ali era. Era ele. Era ele. Era ele. Você vê que ele é um sobrevivente do avião. Pô, se você vê a cena, é muito óbvio que estão fazendo alusão com ele e com o urso, porque está tudo azul ali e tal, e tá eles dois de cor de rosa. A diferença parte do que sou tava no lixo. Citou a banda que ele se lembra. Que bosta. Acabou, explodiu. Aê, vamos pra terceira. Chegamos na terceira temporada. Que começo bizarro, né, cara? Muito aquele esquisito. Monte de mexicano se arrastando no deserto. Aquele filtro amarelo, mas amarelo de doer o olho. Laranja. E a primeira vez que eu vi isso me intrigou muito. Eu falei, cara, que é isso? Sim. Dessa vez eu pesquisei. Isso foi o culto de Santa Muerte. Que nada mais é do que aquela entidade mexicana, que não é bem um santo e tal, mas é a representação da morte que os mexicanos cultuam. É o Grim Fandango? É tipo aquilo ali. Aí rola esse culto. Geralmente, às vezes, ele até se mistura com catolicismo, porque vem de tradição desde tempo asteca, e já perdeu o controle, já não tem uma coisa muito específica. É, mentira com mentira, mistura tudo, né? Não, olha só, a Igreja de Santa Muerte, ela é famosa porque ela aceita por aceitar quem quer que seja, é, sem condenar, sem discriminar ninguém. A morte não tem discriminação. Então ela é tida como, ela é tipo uma protetora dos socialmente marginalizados, então é muito comum encontrar devotos entre presidiários, tanto mexicano quanto americano, que explica os irmãos lá, né, cultuarem, e é também uma igreja que aceita a união homossexual e até celebra casamentos religiosos gays. Então, pô, se você tá... Eu acho melhor... Se você tá se importando com a escolha do Papa aí, muda pra Santa Muerte, que tá mais avançado que o catolicismo. Pô, mas eu acho assim, eu acho muito maneiro aquilo ali, porque a religiosidade mexicana é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Tem a coisa da celebração do Dia dos Mortos, então eles pegam um aspecto bem específico, mas que consegue trazer aquela estranheza de uma cultura que não tá tão longe. Sim, mas se você for olhando, é nem tão diferente, porque o cara se arrastar ali, meio que na... Né, se eu for oferecendo um sacrifício, é igual você subir escadaria de joelho, que faz muito aqui no Brasil. É muito parecido. E aí eles estão fazendo esse sacrifício todo, e até eles abandonarem o carro depois. É o carro, só que ele abandona as roupas, também trocar roupa por roupa mais simples. Né? Aquilo ali, pô, eles estão se disfarçando pra entrar nos Estados Unidos, né? De ilegal, né? Mas eles também estão abrindo mão de um bem precioso, não deixa de ser um sacrifício também. Sim. E tudo isso, eles botam o desenho lá pra poder pegar o tal do Heisenberg. Uhum. Um desenho muito engraçado, desenho, cara. Ele tem um bigode muito de terceira série. O menino que começou a ter bigode, aquele bigode de trocador. Aí se você se interessar mais pelo ritual de Santa Moeste, eu achei um texto bem bacana que eu vou deixar o link aí também, de um cara que participou da parada. Só uma coisa agora que é meio furado. Agora que eu pensei. Quem viu o Heisenberg foi... O tio Salamanca. Como é que ele descreveu o desenho? Bem pensado, porque quando eles encontram com o Salamanca, eles pegam uma tábua de ouro. Peraí, eles tinham um Tuco como referência antes. O Tuco podia ser um cara completamente retardado, sim, mas de repente, ou é um cara de chapéu. Se der merda, vai de ter bigode. Um cara de chapéu, Os caras são muito. Força. Uma coisa é falar assim, é o Heisenberg. Outra coisa é o Heisenberg, que é, eu vou mandar o desenho dele. Ou mandou a foto, ou... É uma certa forçação, mas eu acho que o Tuco... Sim, que o Tuco... Não tem como saber o que o Tuco faria e o que ele não faria, cara. O Tuco vai aparecer no final dessa série. Ele vai jeito que ressuscitar. Aí que tá. O primeiro grande erro de Breaking Bad, infelizmente, apareceu já nessa primeira cena da terceira temporada. Que são os primos Salamanca. Não, ligou no canal errado, tá na rede Bandeirante de televisão. Eu escrevi aqui. Eu gosto disso, não, cara. Eu acho que dá esse clima de filme B, de tráfico. Eu gosto de tudo que é palhaçada nessa série, mas isso não chega a ser engraçado. Parece que é sério, sabe? Eles estão botando pra você ter medo, sabe? Olha, mas. E os caras entram no caminhão, matam, atiram todo mundo, explode o caminhão, anda sem olhar pra trás. Fuma o cigarrinho, joga. Pô, tem a cena de jogando cigarrinho no combustível sem olhar pro cigarro, cara. Tomando no cu, não. Isso é Breaking Bad ou é... Mas ele eu acho que é intencional, justamente... porque é tão escroto que não tem... A vibe é meio que a do machete lá, do Robert Rodriguez. Só que eu acho que é uma homenagem fora de lugar. Exato. Não, então, mas eu acho que não é simplesmente homenagem. Remete a esse imaginário que é o tráfico de drogas no México pro americano. Não, então, eu acho que não tava tão bom, cara. Foi mas é tão certo assim. Mas, pô, Tuco foi um vilão tão sensacional, cara. Já então, começou a aparecer o Gus, que não é vilão ainda, mas, pô, desceu muito nisso. Nesse momento. Pra mim, cara, a impressão que eu tive, né, o paralelo que eu tracei era igual o Albino do Código da Vinci, né, do Dan Brown. Você, né, era o Silas, né, que aquele cara, assim, ele é 100% feito para uma trama. Ele não é nada real. Ele é um personagem feito pra ter um antagonista que tem um conflito. Que personagens ruins, Jesus Cristo. Pois é, mas ele era melhor do que os dois primos, porque ele era igual, cara, é tipo uma força da natureza que... Sim, mas ele pelo menos era só um, né? Esse tem dois que não vale meio, cara. Ah, e tem uma curiosidade aqui, ó, que todo mundo deve ter sacado, que só um deles que é ator profissional, o outro foi o primeiro papel dele e já fez aquela atuação digna de Oscar. Olha só que é isso. Aquele... Outstanding. E o cara que é tatuado de verdade na pálpebra é o Profissa. Mas eu acho assim, vocês podem até não gostar, mas eu acho o papel que eles desempenham na trama interessante. Não, o papel deles é importante. Agora, se tivesse colocado uma pessoa normal, uma pessoa real que existe, sim, sabe? Não dois primos imbecis. Inclusive, porque quando mostra o flashback deles quando eles são moleques, eles são normais, eles são crianças. Então, e americanos. E eles são aquele clichê tão bizarro que quando eles tentam demonstrar emoção, isso é de direção, né? Então o erro é da série. Eles tombam a cabecinha igual o cachorro, igual o Bane faz no filme do Batman, sabe? Quando eles querem entender, eles viram a cabecinha assim. Nossa, horrível. É muito ruim. Então, é ruim, mas é bom porque é Breaking Bad. É, não, estou falando, cara, tudo que eu falo assim, olha só, Breaking Bad é 10. Aliás, até dou uma notinha aqui, ó. Primeira temporada, pra mim, nota 10. A segunda que a gente falou, 10 também. Porra, manteve muito. A terceira eu já acho que cai pra 8, 8,5. Eu dou 10 pra todas, menos pra quinta, que não terminou, ou seja, provavelmente vou dar 10 pra ela também. A primeira é uma temporada 8,5, 8, tipo, muito bom. Aí sobe, eu acho que ela só vai subindo até chegar pra mim o auge, a quarta temporada. Caralho! A quarta temporada pra mim é o auge também. Que isso? Vocês são tudo maluco. Nossa, vocês têm que ver a cara de sério do Diogo, de gente ofendeu a mãe. A quarta temporada é de longe a pior. De longe. Nossa, eu não achei de jeito nenhum. Porra, vamos para cortar essa mesa de discussão e discutir a quarta temporada na vez. Caralho, eu quero discutir a quarta temporada hoje. A gente falou do que ocasionou o desastre, que foi o pai da Jane. Só que o Walt só descobre isso nessa temporada só. Até mesmo porque o acidente é a última coisa da história. E é muito legal que depois que rola isso, cara, ele tem uma cena que ele começa a tacar fogo no dinheiro. Sim, muito doido aquela cena. Ele, porque, pô, o cara viu que o parado fugiu do controle de um jeito que ele não esperava ainda, a quantidade de morte que causou e tal. Então, de supetão, ele liga a churrasqueira, começa a botar fogo no dinheiro, dá um segundo e desespera, joga o dinheiro na piscina. Segundos, né, pra mim, pegando a metáfora do ovo, se chocando. Vai, galera. Mas pegando, eu não tinha essa metáfora do ovo chocando, porque eu sou hétero, mas eu sempre... Peraí, vamos ver o machão aqui, ó. Machão, Rafael Sazé. Eu sempre pensei naquela cena do Gollum discutindo com o Sméagol, que é aquela coisa que é a mesma pessoa, mas fica, cada hora fala pra um lado. Então, você vê que é o cara em conflito nessa coisa. O Walt que acende o fogo é o Walt que apaga o outro. Sim, ele tem crise de consciência. Nesse ponto aí, cara, eu acho que ele tá bem dividido, viu? Ele é meio Heisenberg, meio Walter White. Né? Acho que não foi pra lugar nenhum, que era a minha teoria da remissão do câncer. Quando não tem câncer, é quando tá equilibrado. É porque também, nessa hora, o relacionamento dele com a Scarlett tá muito saco, fudido. Praticamente, né? Ele tá morando sozinho já, né? Ela nem fala oi com ele. No final da segunda temporada, a Scarlett, ele se recupera bem da cirurgia, ela fala, tá tudo ok, tá, agora eu vou pegar as crianças pra levar pro final de semana, na volta não quero ser aqui mais. Justamente por conta do maldito segundo celular. Sim. E aí que eu fico, porra, o cara é mastermind, coisa e tal. E aí, no final das contas, ele vai dar um mole da anestesia. Pô, cara, isso do padão, velho. Isso que você não viu os moles que ele vai dar pra frente, sobe ainda. Me espera. No começo da terceira temporada, que a Scala fala, pô, você é um traficante, né? Aí ele fala, não, eu fabrico, mas eu não sou um traficante. Então, assim, é na primeira episódio. Ela acha que ele é traficante de maconha porque suspeita da ligação dele com o Jesse. Aí ele fala que o buraco é mais embaixo, que ele produz metanfetamina. E a Scala fala, ó, não vou contar, não vou falar com ninguém, mas você provoca. Venceu de volta. Uhum. Cara, se a Skyler soubesse alguma coisa de números, a gente tava comentando da analogia com o crack, que as apreensões no Brasil são muito, muito pequenas, mas cada comprimido de metanfetamina, que você também pode ingerir via oral, custa entre 70 e 200 reais por comprimido. Caralho. O Walt fazia ali a melhor metanfetamina do mundo e fazia em quantidades colossais. Aí eu peguei aqui o dado que em fevereiro desse ano, agora em 2013, teve uma apreensão, que foi a maior apreensão da história da Austrália. Diogo, não sei se você estava metido nessa história antes de vir. Se eu tivesse, acho que ia estar nesse podcast de merda aqui. Eu tava no Caribe agora. Mas eles apreenderam 500 e poucos quilos. 500 e poucos quilos daria 870 milhões de reais. E a gente então, dinheiro aqui, a gente tá falando de dinheiro grosso. A Skyler confundir com o traficante de maconha é quase uma ofensa pro Walt. Né, cara? O cara tava botando muita grana na casa, cara. Vê se maconha pagar aquilo. Literalmente, né? Porque nesse ponto ele já tá escondendo dinheiro na casa. Tijolo, né? Esse negócio da relação dele com a Skyler dá uma das melhores cenas da série, que é a cena da pizza. Nossa, aquilo é muito bom, né, cara? Que é quando o Walt tá tentando fazer o meio de campo dele, ele aparece com uma pizza num dia de tarde em casa e fala, pô, aqui trouxe pra gente comer, a Skyler não deixa ele entrar. Aí, lógico, ele dá um chilique e joga a pizza no telhado. Cara, eu voltei a cena que eu tive um acesso de riso quando eu vi isso. E aí eu fui ver, eu tava achando que era um efeito especial, de algum jeito, tinha julgado, porque a pizza faz um movimento estranho e tal. Eu achei que não era, eu falei, pô, quantas vezes esse cara deve ter julgado a pizza? Resposta, uma. Gravaram de primeiro aquilo ali, cara. Você viu no YouTube? Tem um vídeo? Não. Então, ó, depois eu vou botar o link aí pra vocês. Eles falam que, poxa, a gente queria uma pizza assim bem grande pra ficar bem caricato, pra mostrar assim como é que ele tá tentando voltar, né, pra vida dela. Não, cara, essa cena não tem metáfora, só tem graça. Aí chegou a pizza e a produção. Não, maior, não, maior, maior, maior. E aí quando chegou um tamanho gigante, aí falou, pronto, vai ser isso. Aí o Brian falou, pô, como é que eu vou fazer pra tirar isso? Aí o Vince falou, cara, se vira, o problema é seu. Ele falou que ela era pesada, não tinha nada, e falou, pô, vamos na sorte mesmo, cara. Ele virou e arremessou uma vez. Ele é genial, cara. Porque direto no, na terceira temporada, quando quer mostrar, tipo, a relação, mostra a casa focando na pizza. É. Tipo, a pizza fica, né, cara? Isso é não fica muito tempo, não, porque ali no dia seguinte fala assim: ó, eu acordei, fui pegar o jornal, eu vi que tinha uma pizza em cima do nosso telhado. Muito puto. Essa mulher, nossa, você não pegou. Demora tipo, dois episódios. Não, aí limpa rapidinho. Mas tem várias tomadas da pizza, verdade? E a pizza é ruim, cara. Parece ser ruim. Cara, parece. Eu já comi uma pizza no pensamento dele. Parece, sabe o quê? Eu já vi umas bizarrices dessas de bolonhesa. Aquela pizza que é só vermelha em cima, parece que tem uma carne moída ali. Não, ela tem peperoni. Tem peperoni? Menos mal. Pô, peperoni é bom pra caralho. Outra cena muito foda desse início de temporada é da casa do Jesse. Ele compra com ele, velho? Não, que os pais dele botam a casa à venda. Aí o Jesse sai, eles arrumam a casa toda, que tinha um laboratório de metanfetamina ali. O Jesse, numa sacada genial, ele liga pro Saul e fala que precisa da ajuda dele. Aí o Saul compra a casa falando que sabia que tinha um laboratório de metanfetamina e se ele abrisse a boca, a casa podia ser interditada, né, pelo governo. Ele estava pedindo 850, ele falou que ele dava 400 e mais nada. Que era o dinheiro que o Jesse tinha até aquele momento. Exatamente. E, só em reforma, os pais dele tinham gasto mais do que 400, ou seja, eles venderam Breaking Even, né, Breaking Bad, praticamente. E o Jesse chega muito like a boss, né, cara, que ele vai passando reto, ele, aqui, pra onde você tá indo? Ele fala, tô indo pra dentro, comprei a casa. É muito bom, cara. Muito bom. Não, essa cena é espetacular. É, antes dessa cena, mas também, né, no começo, né, acho que no primeiro episódio, tem mais dois momentos interessantes, cara. Um momento que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti. Eu tinha reparado que eu tava vendo a porra do negócio, mas eu não pensei, né, no que queria dizer. Que tem tipo um, cara, um absorvente, alguma coisa na piscina da casa dele, né, nesse condomínio que ele tá morando agora. Não sei o que é, tipo uma fralda. E ele tá indo pra casa dele, assim. Aí ele vira, vê a fralda, ele pula a cerquinha, pega essas redes, né, de fazer limpeza na piscina, tira o absorvente ele mesmo. E depois ele tá indo trabalhar, e ele faz esse sanduíche, né, clássico americano, né, essa bomba de gordura ali. Que é o manteiga de amendoim. Que delícia, cara! Manteiga de amendoim geleca. E ele, cara, ele leva 20 segundos pra partir o pão certo. Porque ele parte, aí ele vê o ângulo errado e parte de novo. Essas duas pequenas coisas mostram, né, o perfeccionismo. Como é que, por que que ele é um químico foda pra caralho, assim? Esse lance dele ficar partindo o pão remete totalmente à história do Crazy Eight lá no início, né, do malucão. Porque o cara não comia, o malucão não comia casquinha do pão de porco. Então o Walt fez duas vezes pão pra ele mostrar ele partindo, né? Quando ele parte, ele fica olhando pro pão ali, pensando, lembrando o cara. E essa redinha, cara, eu não entendia porque. Eu falei assim, será que é só mostrar que ele é muito sistemático? Mais pra frente, no melhor episódio da série, tem uma referência foda. Chegaremos lá, vamos manter um. Aí tem uma cena legal que mostra o que aconteceu na morte do Tortuga, né? Que ele foi morto pelos primos. Ironicamente, o Danny Trejo foi decapitado por um machete. Ah! E aí os primos começam a ir atrás do Walt e começam a trazer problema pro Gus, porque o Gus quer que o Walt vá produzindo produto pra ele. Eles marcam um encontro ali, o cartel do Salamanca e o Gus, e ele pede pra eles adiarem um pouco a vingança até pelo menos o Walt terminar os negócios que tinham com ele, né? O cartel não é do Salamanca, né? É um cartel que eles trabalhavam, mas a gente vê que ali tem uma... Você já vê que o Gus não tá se importando com o Walt. Em alguns momentos ele parece que ele tá realmente... Ele dá conselho pro Walt, mas quando ele vai negociar com os caras lá, ele fala assim, ó, me dá 3 meses pro cara cozinhar, e depois vocês matam. Cara. Sim, mas é por isso que tudo se cara. Gus é o coração de pedra porque ele perdeu alguém que ele amava no passado. E os mexicanos mostram que eles são o primo do Tuco, né? Eles querem agora. Só que eles não gritam, mas eles ficam... Aí rola aquela cena que o Diogo deve ter adorado, que a Skyler dá pro chefe e ela chega em casa, depois o Walt tá todo simpático, ela fala com ele, I fuck it dead. Pra história, aquilo é excepcional, né? Porque você vê que a... Que infantilidade, né, cara? O nível que o nego tá lidando ali, cara. Não, na verdade, cara, a Skyler, ela tá morta. Não é infantilidade, a palavra é vagabundagem, caralho. Quando ela, o advogado do diabo, quando eu vi da primeira vez que ela tinha dado pro cara, eu entendi a Skyler ali nesse momento. E o Walt tá um pouco se fudendo, cara. Ele fica puto depois aqui, mas você vê, cara, que ele não tá ligando muito. O que a Skylar tá fazendo ali, cara, não é nada de vagabundagem. A Skylar, a pessoa, a Skylar, tá morta. Essa coisa. Ela sabe que não tem mais escapatória. Ela tá fazendo aquilo pra família dela, porque ela quer fuder o Walt pra mostrar pro Walt assim: olha só, essa família morreu. Não tem mais prazer sexual com você, não tem desejo, não tem nem carinho com você. E a forma como ela apresentou isso pra ele foi tipo assim: pô, a gente vai jantar agora com o nosso filho. Eu, você e nosso filho. Tá fingindo, tá tudo bem? Vamos, aqui, eu dei pro Ted, aquele cara que você odeia, e vai comer. E é na hora que o Walter Jr. ainda tá com um amiguinho dele, né? Amiguinho. Eu tô fugindo com o Gus, pô. Coleguinha dele. Lembrando que nesse momento o Walter Jr. não é o Walter Jr., ele é Flynn. É o Flynn. É o Flynn. Eu acho essa construção desse cara é maneira nesse ponto, porque realmente tá mostrando que ela é a mulher mais família de todos, porque ela tá sacrificando não apenas a... Isso aí pra mim é igual aquela mulher, que mulher deu um cu pra como com a buceta. Não, não, não para com isso, porra. A mulher mais família de todas, ela tava dando pra salvar a família. Mas sim, ah, porra, não. Nessa época, eu lembrei da segunda vez, agora não, mas a primeira vez que eu vi, eu tava interessadíssimo na história da Skylar. O Ted é um personagem muito legal, cara. Agora, I don't give a shit. Porque, não, porque, pô, você revendo, você quer ver, pô, é as cenas do auge da criminalidade, pô. Não é o drama. Já foi difícil ver o drama da primeira vez. O Ted é um personagem muito legal, ele é um homem meio derrota, né, cara? Ele é o cara que a mulher escolheria pra trocar o marido por, assim, né, cara? Mais ou menos, cara. Ele é meio militão também. Porque é justamente o... Cara, ele é aquele cara que o tempo dele já passou. Ele tem uma empresa que tá meio mal bastante. Mas o que me irrita é justamente essa época que a Skylar dá... Eu não sei exatamente se antes... Ela deu pra ele que era o único. Não, mas eu não sei exatamente se antes ou depois do fato. Mas você viu o seguinte. A Skylar começa a se envolver com o Ted. E ele pede pra fraudar os livros de contabilidade da empresa. Ou seja, ele também é bandido. É. Ela tá assim. Mas é isso, mano, ninguém é limpo, né? Mas isso mulher que é foda, de malandro, né, cara? Porque a Skylar fica pagando de ela tá fazendo isso pelo Walt, pela família, coisa e tal, mas salvou o rabo do Ted também. Não, pera aí, mas tem uma cena fundamental que mostra como é que a Skylar, assim como o Walt, pensa que tá fazendo algo, mas no fundo ela mesma se desmascara. Por exemplo, quando ela tá na casa do Ted, ela vai no espelho lá e fala assim: nossa, esse chão aqui tem aquecedor, né? Você lembra que o chão era aquecido? E ela adora o chão. Ela fala: esse chão é muito foda. Não... Aí no mesmo episódio, não é um episódio, no mesmo episódio, aí o cara fala: pô, muda pra cá e tal. Ela: vou pensar, me deixa sozinho aqui um pouquinho. Ela fecha a porta, cara, ela pisa no... Aí, metáfora, na sua cara. Ela bota uma toalha no chão pra não pisar no chão, porque o chão, o Ted, já não, ela não consegue, não suporta. Ou seja, ela não tá fazendo nada pelo carnal. Ela tá fazendo 100% pra mensagem. Tem também o momento sedução, Walter White, nessa temporada. Que ele tenta fazer o mesmo com a mulher da escola. Cara, é muito isso acho genial, cara. É muito foda. Cara, é muito bom. A carinha, a criatura é muito bom. É muito cara. Constrangedor, cara. Pô, eu fiquei sem graça, parecia que eu tinha feito aquilo. Cara, eu vou te confessar, quando eu tava revendo agora, eu não consegui rever, cara. Eu gosto muito do Walter White pra ver ele fazendo aquilo. Ele bota a mãozinha, tipo assim, ele segura eu a cabeça. Eu achei por um momento que ele ia pegar, cara. Eu achei. Não, cara, não tem jeito. Né? Mas é bizarro, até dentro do universo da série, ele não ter pego, né? Porque ele tava com confiança tão absurda. Mas aí que eu acho que às vezes o final... Não, aquele ali não era o Heisenberg. Aquele era o Walter White, entendeu? Tava usando o chapéu? Tava com o chapéuzinho. Aliás, eu tava esperando que na quinta temporada ele chegasse igual o Kerry King do Slay. Cada vez pior. Porque, pô, tem cada temporada tinha uma mudança. Primeiro era bigode e cabelo. Depois tirou o cabelo e ficou careca de bigode. Depois já tava rolando o cavanhaque. Tava esperando ele chegar baburu careca. Só uma coisa que é importante a gente pensar é que até esse momento que a gente tá na terceira temporada, pra série, passaram-se 6 meses. Pouco tempo, muito pouco tempo. Então, tipo, a transformação é muito rápida, é muito frenética. Ah, uma coisa que acontece antes da diretora. Quando o Jesse, cara, aquilo é, porra, aquilo é triste pra caralho também, velho. Quando ele fica ligando pra ah, gente, aquilo, cara. É muito legal. Que ele fica ligando. Aquilo é uma das maiores fossas que eu já vi na televisão, é, cara. Mas... ele fica ligando pro celular dela pra ouvir a mensagem de... Isso. Não, o voicemail dela, assim. É. E é legal porque o voice mail dela é bem ela mesmo. Ela fala assim, ah, vai arrumar outra coisa pra você fazer. No caso, eu gosto um pouquinho de você, você deixa uma mensagem, mas não espera muita coisa em volta. Assim, é um negócio bem legal. É legal que ele fica ligando, ligando, ligando. E tem uma hora que ele liga e fala, esse telefone não existe. Aí o Aaron Paul dá aquele tweet assim, no lábio dele. Ele começa a tremer. Ele fala, ai, caralho, vai chorar, filha da puta. Aí você já começa a chorar com ele. Aí não, ninguém começou a chorar. Quem não dá a bunda não chorou. Quem não dá a bunda não chorou. Tá fechando. O ouvinte entendeu tudo. Porra, o ouvinte que já brincou de pique alguma vez sabe que tá fechando. Mas eu nunca brinquei de pique, esse não, pique, mano. Esse pique tem que dar a bunda. Hey, if you're trying to sell me something, I've got four little words for you. Do not call list. However, if you're cool, leave the speech. Eu acho a terceira temporada, eu acho um ponto de virada foda. É do sétimo, do oitavo pra frente, ela engrena de uma tal maneira, porque ela enrola. Tem aquele momento que ela enrola, mas... O que rola é o seguinte, o Walt, entre idas e vindas, ele começa a fabricar pro Gus. E aí o Gus bota o pior personagem da série, pra mim, é o Gale, na história, que era pra ser o parceiro do Walt na esse hora de Gale fazer. É o pior episódio? O pior personagem? É espetacular. Pra mim, aquilo ali... E o Mestre dos Magos abriu um portal pro Big Bang Theory e tirou o cara lá de dentro. Referência de... Oh, tem uma hora que ele declama um poema e fala, I know, I'm a nerd. É, vontade de agredir aquele homem, Jesus. Mas ele é feito pra ter vontade de agredir. É verdade. Ele é o cara que é ridículo. Não, cara. Não, eu não quero esse homem na minha série, cara. Cara, mas ele é legal porque ele passa a ideia de como é que um químico foda seria de verdade. Talvez. Seria no universo do Big Bang Theory. E outra coisa, você pode discordar em relação ao Gus, mas que esse é bicho não tem nada. Não, com certeza. Ah, tá, que bom. Por isso que ele era amigo do Gus. Outro negócio legal. Não foi só impressão digital. Você lembra? A dedada foi hoje. Gustavo Fring! Você lembra como é que eles se conhecem, né? Ele fala, né, que ele deu uma bolsa de. Deu uma bolsa da Dolce & Gabbana. Deu uma bolsa. Ele deu uma bolsa de estudos no mestrado da universidade, acho que é Columbia, alguma coisa, com o químico. E o químico mais foda foi ele. A ideia do Gus, na verdade, era colocar o Gale pra ser o químico. E aí, quando. É muito foda isso, né, cara? Isso na quarta temporada, mas foda-se porque é o Gale e o Gale morre na terceira, né? Então vamos falar agora. O Gale fala, poxa, o. Analisei aquele método que você me passou. Aí o Gus fala. Ah, é. E aí? Poxa, espetacular. 99%, talvez um pouco mais que 99%. Ele é tipo um fanboy do Walt. Exato, assim. Porque aí o Gus fala, não, mas eu confio em você. E aí ele fala, porra, mas eu só consigo 96. Aí o Gus meio assim, pô, 96 tá bom. Aí o Gale, não, tá no 99, pô, 3%, você não tem noção. É muita coisa. Ele não sabia que, o Gale não sabia que dizendo isso, ele tá perdendo o emprego dele. Aí o Gus fala, pô, então eu vou chamar, então o Walter vai. É muito genial, porque aí o Gus apresenta o Super Lab, né, que tem na série, o laboratório, sim, o laboratório final de metanfetamina. E, pô, aquilo, a gente fica alegre quando vê aquele laboratório, sim, cara, né? Finalmente, você, né? Fala, nossa, cara, o cara tá no paraíso, meu, o cara tá igual eu, chegou, está no paraíso. Cara, você fica lembrando aqueles negócios que esse cara cheio de mira. Não, mas você vê que a personalidade do Gale é apresentado nesse início, quando você vê a questão do café. Aliás, o nome do Gale foi dado igual o do Sol. Gale! Mas o laboratório é um laboratório de metanfetamina, e dentro do Super Lab de metanfetamina tem um laboratório do café. Que eu vi que o Gale faz o melhor café do mundo. Coisa... E quem você tem mais de provar aquele café, né, cara? Pô, eu que porra, não... porra, gostei. Imagina eu que não gosto dele, quando o Walt demite, fala, pô, não é o cara certo e tal. E o Gale vê o Jesse chegando. Nossa, ele tá espancado. Ele tá arrebentado, falando, uou! Look at this, let's cook, bitch! O Jesse não tem como. A cara que o Gale faz é muito genial, sim, cara. De esposa traída, né, cara? Mas o Gale, até esse momento, eu estava cagando pra ele. Mas eu acho que é na quarta temporada que aparece. Quando aparece o videozinho dele cantando, é demais pra mim, cara. Ali é o momento que eu gostei dele. Ali é o momento que o Gale... Cara, eu vou ser sincero, a primeira vez que eu vi, eu achei legal. Até falei, ó, que interessante. Mas agora eu não sei se é porque a gente gravou o programa da Nerdice nesse meio tempo. É, pode ser. Eu olhei que vídeo que me desceu tão quadrado. Não, mas é porque é um estereótipo, é tão retardado. Que dá a volta, fica maneiro. E talvez. É nesse momento que aparece pela primeira vez uma marca registrada da série, que é aquela roupa da April O'Neil. Assim, macacão amarelo. Clássico. Cara, aquela mulher é jornalista. Por que ela usava essa roupa? Porque você não sabe o que ela fazia ali depois. Você sabia, ela cozinhava metanfetamina no bueiro da tartaruga. Preparem-se. Não, ela cozinhava no bueiro. As tartarugas vinham com as metanfetaminas. Na verdade, o Uzi era isso, pô. Vocês vão entrar no mind blow mais definitivo da sua vida, velho. Existe uma atriz pornô que chama April. Eu sei disso. Quando eu fui procurar pra confirmar se a roupa da April era parecida, eu descobri ela. Meu safe search é desativado. Mas você viu por quê? Mas ó, ela é fã da série, por isso que ela quis. E de fato me agradou, tá? Curti. Legal, é demais. Mas enfim. A essa altura, o Hank já virou o Tommy Lee Jones, já. É o policial mais obstinado dos Estados Unidos. E ele faz muito estranho, ele fala com a Marie uma hora, de onde que, quando começou isso, ela fala, ah, foi o México. Ele, não, eu tô assim desde o maldito Tuco Salamanca. Ele dá a entender que não dorme direito desde quando... Dá a entender não, ele fala, ele não dorme direito desde a troca de tipo. Mas nessa temporada ainda fica meio... você não sabe até onde. A obsessão dele pela anfetamina azul, pela metanfetamina azul, é uma obsessão realmente, ou é simplesmente uma desculpa pra ele não ir pro México? Cara, eu acho... Uma desculpa pra ele não ir pro México. Eu acho que, na verdade, rola um sexto sentido pro lado dele, que começou a obsessão quando tem o Walsh na história. Tudo que tá ligado ao Heisenberg é obsessivo, que sabe ter alguma coisa errada. Por esse detetive muito foda, esse sexto sentido faz sentido. Sim, eu também acho que a primeira vez que eu vi, eu tinha achado a transformação dele muito brusca. Eu tinha achado que o povo tava forçando a barra pra criar um nêmese pro Walsh. E dessa vez eu não achei, eu realmente entendi. Sabe o que é, cara? É aquele clichêzão de Hollywood, mas ele é verdade. Sabe quando todo policial sai de uma cena, um policial para, ele vira e fala assim, pô, something doesn't add up, sabe? Tem algo errado aqui, sabe? Ele é esse cara que ficaria por último. É o que é famosa mosca na sopa. Mas nessa temporada a gente tem que os irmãos Salamanca, que o jogo tanto gosta. São os primos, né? São os cousins. Não, eles são primos do Tuco. Mas eles dois são irmãos entre si. Não, só pra deixar claro, que eu também tava escrevendo irmãos toda hora, mas eles só são chamados de primos. Mas enfim, eles vão atrás do Walt, e o Gus fala, pra matar o Walt, vocês têm que matar o Hank primeiro. E aí eles vão atrás do Hank, e o Hank numa dessas jogadas. Ele usa o Hank como uma distração pro cachorro ali, né? Ele fala, ah, que essa morte te acalma por um tempo aí. E aí, porque ele fala que quem matou realmente o Tuco foi o... E na verdade, tá certo, né? Porque quem matou mesmo foi o Hank. Nesse meio tempo tem um negócio muito maneiro, cara, que é quando o Walt descobre que o Hank tem a pista pra levar o trailer. Aí ele liga pro Jesse desesperado e fala, cara, tem que dar um jeito, porque o trailer tá cheio de impressão digital dos dois. Nossa, né? A forma como isso desenrola é muito legal. O Jesse acha que o Walt tá fudendo ele pelas costas, e por causa disso o Jesse se fode, porque ele leva o Hank direto pro trailer. Exatamente, e quando o Hank chega, tá o Walt e o Jesse dentro do trailer, vendo ele chegando. Nossa, e ele começa a bater pra entrar, o Jesse começa a gritar com ele, então ele sabe que o Jesse tá ali, né? Não, antes do Jesse gritar, o sucateiro lá vai lá e começa... O sucateiro, ele é PhD em direito criminal, cara. Porque o cara fala, não, você não pode fazer isso, cara, não pode fazer aquilo. Mas ele era sucateiro escondedor de merda, né? Não, tinha experiência no ramo. Filme americano, você sabe, se chegar nos Estados Unidos e fizer merda, passa cá do mandato. Porque lá, todo mundo... E aí, o trailer é tipo uma casa, né? Não é um carro, o cara precisa do mandato. E aí, tá com um pé de cabra, cara. Cara, essa cena eu tinha certeza que ele entrava. Porque, assim, parecia que ia contra o roteiro de entrar, mas a força do Hank usando o pé de cabra, parecia que a foto ia arrebentar. E o Jesse fica... O famoso na reprise entra. Exato. E o Walt tava falando com o Jesse o que ele tinha que falar, isso, cara. Se ele abre, ele tá tudo fudido, então você fica num nervoso. Você lembra que ele fala, nos tapes, né, que tinha na bala, que ele fala, pô, esse trailer tá cheio de bala, que aí ele tira uma fita tape, tira uma fita tape, tira uma fita tape, fita tape, fita tape, fita tape, assim, uma silver tape. Ele tira uma silver tape, aí o Walter cochicha, né, como é que você sabe que tava antes de você tirar? Aí o Jesse vira, não sei, não, fala pra ele, seu burro. Não, e é muito bom, cara, que o Walt acaba ligando pro Sol e fala, dá um jeito de tirar esse homem daqui. Aí toca o telefone do Hank e uma mulher falando que era do hospital e a Maureen tinha sofrido um acidente e o Hank entra em parafuso, sai vazado atrás. Cara, aí a atendente do Sol desliga o telefone e fala, você podia me dar um aumento. Caralho, mal sabe o que ela tá fazendo. E o Hank chega no hospital, a Maureen não tá lá. O acesso. Ele fica... Ele fica re bom, cara. Não, cara, quando ele marcha, ele não anda, ele marcha em direção à casa do Jesse. O Jesse abre a porta dois passos atrás, cara. O Jesse começa a falar assim: eu já tenho explicado, já meu advogado não quer saber. Cara, é pé na porta e soco na cara. Não, ele cai no chão, ele continua batendo, cara. Você vê o rosto deformando em tempo real. E é muito foda, porque quando você sofre uma porradaria dessa, costuma ficar geralmente um certo nível de... O Saldanha tá usando todo o streetwise dele nesse programa. Você fica com... Não fica, o rosto não fica a mesma coisa. Não, tomar uma porrada ali. E o Jesse já tinha tomado uma no final. O Jesse apanha todo episódio. Então, você vê que o rosto do Jesse muda. Sim. Ele fica com... Até essa coisa que a gente falou, que o tempo não é tanto tempo que passa entre um e outro. O Jesse fica praticamente a segunda temporada toda ainda com aquela cara que... Quando ele apanha do tubo, ele ainda fica a segunda temporada toda fudido. Aí no terceiro ele apanha de novo. Ele voltando ao tubo, cara, tinha um negócio muito legal. Ele não conseguia ver o Jesse em pé, cara. Se o Jesse estivesse em pé, tava derrubando ele no chão. Tadinho, é muito genial. Mas aí é muito bom. Que ator, o Hank, né, cara? Ele cobra o Jesse porrada, mesmo na ilha, ele vê que ele fez merda, você vê um pouquinho de pena na cara dele olhando pro Jesse. Não, ele é muito homem, cara, porque tem muita coisa que ele poderia fazer ali pra sair. Ele poderia inventar um monte de coisa, falar um monte de coisa. Ele chega e fala: pô, eu fiz isso mesmo, foi burrado, eu vou arcar com consequência. Eu tô nem isso. E agora aguenta as consequências. E é o famoso, é suspenso da polícia, coisa e tal. É, e aí a Skyler descobre, né, que o Jesse poderia retirar as queijas e fala: ó, vai fazer esse cara tirar a queijo de qualquer maneira. E é por isso que o Walt bota ele pra fabricar junto com ele e manda o Gale embora. Quando o Hank tá nessa fase suspenso, é justamente quando os seus irmãos barra primo Salamanca vão atrás do Hank. E aí você vê que ele se vira com o recurso que ele tem na hora. É, tipo, bom policial, né? Ele não tem arma, mas ele dá uma ré no carro. Essa cena é muito foda, cara. Aí como é que vocês não gostam dos olhos, cara? Tipo, os olhos fazem essa cena. Essa cena é foda por causa do Hank, velho. Mas é o... I like the way you die. Cara, e na primeira vez que eu tava vindo, eu já falei, eu tava vindo como noveleiro. Eu queria tudo pro Walter não ser pego. Então eu tava torcendo pro Hank morrer ali, cara. De jeito nenhum. Quando ele atira no camarada e o cara tá de colete, o cara devolve os tiros, eu falei, rodou. Não, e ele rodou mesmo, né? Porque assim, chegou muito perto. Ele viu a avó pela greta, né, cara? Mas aí tem uma coisa que é maneira. Quando o Hank tá no hospital, então, lá, e detalhe, o Gus vai visitar o Hank. Sim, ele é muito tipo, foda. Você né? vê que... Não, o Gus é o Venom da parada. A vida dele é fazer mind game, ficar próximo do inimigo o tempo todo, né? É, tá na rede ali, né, cara? Ele tem aquela rede de, né, das pessoas envolvidas no... Detalhe interessante sobre as cores, né? A Marie nunca teve tão vestida de roxo igual ela tá nessa época. Então, pô, o roxo, óbvio, é o luto, né, cara? Sim. Quarentena, esse esquema. Quarentena, não, quaresma. Aliás, tá em aberto aí ainda, né, cara? Mulher só se veste de roxo o tempo inteiro, o marido tá sempre na linha de fogo. Talvez também seja porque o Hank tem aquilo roxo. Essa não vai entrar nem no negócio. Essa se botar essa cretina é tão cretina que vale. Essa eu avisei antes que você me entrar. E enquanto isso, a Skyler, que desistiu do Bennett, tava começando a se vestir só de verde. Então ela tá no Teen Walsh total nessa época, né? Ela tá vendo só, parece que o lado positivo, tá tentando dar uma chance pro Walt e ela começa a vestir só de verde. Agora tem uma outra coisa que rola, cara, um flashback que é maneiro também, com a Jane, né? Não sei se vocês lembram que eles estão indo numa exposição de arte. E o jeito que ela convence o Jesse aí é porque ela fala que as pinturas se parecem com vagina. Isso, é só você e tal. Ela fala vagina. Vagina? Não, eu. Aí ele vai, olha assim pra, né, pra uma porta, né, em tour, e fala assim, pô, vamos ver uma outra porta, aquela ali, vamos sair e tudo mais. Aí eles discutem no carro, vão no carro, discutem. Poxa, qual que é a graça de você ver sempre a mesma coisa? Aí tem uma, cara, é uma conversa assim, molhada em simbolismo, que é até paia, cara, assim, é tão forçada que você vê assim, não é só um flashback. Esse simbolismo assim, que a gente tá falando, às vezes quando ele às é muito gratuito, puxa, muito é meio... E essa vez ele fala assim, não, às vezes você vê a mesma coisa por diferentes ângulos, você acaba vendo coisas diferentes e tal. E até interessantezinho isso, mais ou menos. Só que é legal, cara, porque você vê uma coisa que isso mostra é que o Jesse realmente tava apaixonadinho nela. Porque ele tenta ser romântico, ele fala assim, poxa, é que nem sim, te vejo, sim, sabe? Cada vez que eu te vejo, eu te vejo. Mas assim, é muito infantil a forma que ele fala. E aí a resposta que ela dá, cara, eu confesso, quando eu vi isso pela primeira vez eu não percebi, mas na segunda eu vi. Ela fala, nossa, isso foi tão romântico, eu quase vomitei na minha boca. Olha a referência foda que ela tá fazendo a ela mesma. Olha que foda isso. Maneiro, maneiro demais. Ela ri assim, e aí na hora que ela fala isso, ela bota o cigarro, né, no cinzeiro, que é o cigarro com a marca de batom, que é o cigarro que antes o Jesse achou, né, no cinzeiro dele, quando ele tava indo matar, que depois ele vai achar, quando ele vai matar os dois, na terceira temporada, vai matar os dois traficantes. Já foi muito rápido, a gente andou muito rápido. Espero falar dessa cena com calma. Porque justamente, aí você tem a questão que nesse meio tempo, entre a segunda e a terceira temporada, quando tá o cartel Salamanca e essa disputa pelo tráfico, matam o Combo, que é amigo do Jesse. E aí o Jesse fica aquela boladação, como matar o Combo, e ele descobre que tem uma criança envolvida na morte do Combo, que foi uma criança que meio que... O moleque passou fogo nele, né? O moleque era usado como aviãozinho. E aí os caras fazem como ritual de passagem pro moleque, como aceitação, ele passar fogo no Combo. E aí o Jesse começa a investigar, descobre, chega na família desse moleque. Quando, mais uma coisa que quase me gelou, igual a Jane antes, o Jesse entrou, ele conhece essa mulher no encontro de Narcóticos Anônimos. É genial que o Jesse ele entra pro Narcóticos Anônimos e ele chega à conclusão que ele pode ir pro Narcóticos Anônimos pra vender droga. Sim. Lá, que é o lugar que você sabe onde estão os usuários. Isso é genial, pô. Agora, só falar, né? Esse encontro é aleatório. Ele não descobriu a família dela porque ele tava investigando. Sim, foi por acaso. Isso foi mais um, pra quem gosta, mais um Deus Ex Machina da série. É coincidência. Mas ele curte a garota, né? Ele acaba indo pra casa dela pra tentar alguma coisa com ela ali. Ela tem um charmezinho, não tem? Ela é chicana. Você gosta de chicana? Me lembra muito a mulher que aparece no Dexter, cara. É a cara descoadjuvante do Dexter. Não, é sem sal, não é bonita, mas, cara, tem algo nela que é meio bonitinho. Eu sei quando ele entrou naquela casa. Cara, tipo, ela é sofrida. Talvez seja isso que eu gosto. Mais um dessa série, né? Não tenho bastante ainda. Quando ele entrou naquela casa, viu aquela criança, começou a brincar, eu falei, pronto, mais um. Vamos nós aprender o amor pra criança de novo e ser prejudicado por causa disso pra frente. Né? Mas não foi, cara. Quando o Jesse descobre que aquele menino que passou fogo era o irmão da mulher e que passaram fogo nele logo depois, o Jesse fica maluco e começa a ficar mais uma vez num dilema moral de a gente tá trabalhando com os caras que matam a criança. Quer que o Gus tome alguma providência. Mas ele começa a brigar com o Gus ainda na época que ele viu que tava usando o moleque como aviãozinho. Sim, antes sim. Do moleque morrer. E aí... Não, é isso que eu olho. Ele vai resolver pra ele. Fala pro Walter... Tem razão. Eu vou matar esses filhos da puta. O Walter vai, o Mike... Você lembra o que acontece? Caralho, lembra isso? Sim, eles marcam um encontro com o Gus e os caras... Não é isso. O Jesse pega a puta, pega o hambúrguer, coloca o veneno no hambúrguer e fala pra puta. Vai dar... Porque a puta sempre comprava meta deles. Uhum. E sempre dava um hambúrguer pra eles, que era tipo meio que o tráfico que eles tinham. Na hora que ele percebe isso, ele bota o veneno no hambúrguer, na hora que a mulher tá saindo, abre a porta, aí o Mike tá lá com o Vitor, né, que é o braço direito do Gus. E aí os dois... o braço direito. E aí os dois vão pra... São levados pra aquela cabaninha no meio do deserto lá, onde rola o encontro do Gus com esses dois marginais. E o Walter também tá lá, né? O Jesse assim, pô, o que tá acontecendo? Aí o Gus, diretor de colégio, né? Se não apertar a mão, não vão falar que estão de bem. Aí o lado do cara tem que prometer, né? Os bandidos falam, no more children. Isso. Ele fala, não vai usar a criança mais de maneira nenhuma. Isso é muito legal. Nisso ainda a criança não morreu ainda. Não, mas é que tá. Quando rola isso, o Gus fala, você vai apertar a mão dele e vai falar que tá tudo bem. O Jesse peita o Gus pela primeira vez, ele fala, não vou. Aí o Gus arregala e fala, esse cara tá doido. O Walter, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Os caras saem, o Gus vai, levanta, olha pro Jesse e fala, você tá vendo o que tá acontecendo em uma autoridade. O Jesse levanta, olho no olho e fala, eles estão usando criança. Aí o Gus fala, e aí o Mike também dá aquela largada de cu, né, cara? Porque o Mike também tem esse relacionamento, né, com a... Então, isso é meio... Eles já usaram esse gatilho de você se sensibilizar pela criança muitas vezes na série, né, cara? Eu acho que ficou até meio chato. Mas aí eu vou te falar por que estão usando essa parada aí. No último bloco, onde discutiremos o futuro, vai ter uma ligação direta. Eu que adoro criança, mal vejo a hora de saber. Mas enfim, para mim esses dois últimos episódios que tá nessa tensão, são dois episódios que, quando eu assisti, eu falei assim, a série não dá pra melhorar. Aí vem a quarta temporada. Sim, exato. Não, mas é isso, só explicando o que aconteceu. Os caras mataram o moleque depois, que o No More Children pra eles era isso, né? E dá a entender que o Gus ordenou que matasse o moleque, porque o moleque sabe tudo. Com a anuência do Gus. E aí o Jesse fica maluco. Ele fala, vai passar os caras. Tipo assim, ele cheira todas, sai doidão de casa. É a primeira vez, né, que ele, na verdade, ele cheira no carro, né? É a primeira vez que ele cheira em muito tempo, né? Porque ele aí ele tira a arma, cara, tremendo, vai andando em direção. Ele ia morrer ali. Os caras estão vendo, já sacaram a arma também. Ele tira a arma tremendo, aponta pros camaradas. Arrepiei. Que cena, né? Arrepiei, velho. Chega o carro do Walt mandando bandido na lua, cara. Não, e aí cai o revólver no chão e tá nem aí, meu. Pega na cabeça do cara e queima a roupa. Manda bala na cabeça do sujeito. E acaba a temporada. Não, ele levanta e fala: Run! Run! Assim, sim, mas. Tipo, acaba o episódio. A temporada acaba aí, não. É full measure. Que isso? Saudade. E depois? Pra mim já acabava aí a Aí o Jess desobedeceu uma ordem expressa do Gus, né, pô? Falou pra apertar a mão e tal. Então o Gus tira ele da jogada, cara. O Gus fala que não quer ver o Jess nem fudendo e o Walt tem que se virar. Ou cozinhando sozinho, ou então trazendo o Gale de volta. É, eu achei que era o início da quarta isso, mas esse é o final do terceiro aí. Aí voltando o Gale, o Gus encontra com ele e pergunta: você já sabe cozinhar sozinho já? Você consegue fazer o produto igual? Aí ele fala, pô, talvez sim. E o Walt começa a sacar que ele vai rodar. Vai rodar todo mundo. Exatamente. É, que isso, esse final, puta que pariu. Aí o Jess e o Walt começa a ouvir um jeito, tem que rodar o gay tem que morrer. Coitado esse gay, velho. Só troca o dele, ele acho lindo. Eu que gosto dele, acho lindo. Aí eles planejam o assassinato, só que o Jess não quer fazer, o Jess tá traumatizado lá, né? Então o Walt já tocou pro foda-se e falou, porra, vou eu mesmo, não ligo. E no caminho ele é abordado pelo Vitor, né, que é o sócio do... Sócio não, né, o pau mandado do Gus lá, que leva ele e o Mike cantinho, que é pro Walt morrer. E ele já sacou já e fala, pelo amor de Deus, começa a chorar. Laboratório, né, cara? É justiça poética, eles iam matar ele no laboratório. E aí ele vira e vê o único trunfo. Ele fala: peraí, vocês querem o Jess? Eu trago o Jess aqui agora. Eu ligo pra ele, ele vem me encontrar e tal. Aí o Mike gênio, deixa, né? Muito gênio. E o Walt usa a ligação, fala que tô preso aqui, pode fazer e tal. Nem não consegue tirar o telefone, ele atende. E o Jess sai voado de casa. Aí os caras falam: pô, o que foi isso, né? Aí o Walt, em vez de falar qualquer coisa, ele dá o endereço do Gale. É, só fala. O Walt começa a falar rua tal, o número tal. E o Vitor sai. O Vitor olha também, cara. Olhou arregalado, fala: caralho, fodeu. Aí o Walter olha pra ele dar aquele risinho, você dá um high five na TV, né, cara? Ele começa a pular, você dá. Essa você dá high five na TV. E o cara tá correndo, o Mike tentando falar com o Gale não atende, o Jess bate na porta. Tadinho do Gale, velho. Ele bota o revólver na cara do camarada, o cara começa: não, peraí, não tem dinheiro, vamos conversar. E o Jess tá cada vez mais. A cara dele tá ficando vermelha, ele tá começando a chorar, e ele vai indo gradualmente. Até que ele bota pela segunda vez na série a arma na cara do público, né, cara? Porque ele tá o tempo todo apontando pro cara, depois ele vira pra câmera, igual o Walt fez no piloto, né? Só que o Walt não puxou o gatilho ali. Sim, mas você sabe o que aconteceu com a coisa? Só vem a terceira vez que eu tinha visto isso. É uma referência ao olho do ursinho, cara. Essa parada. Agora é minha vez. É, sim, porque ele tá mirando. A impressão que você tem é que ele tá mirando no nariz do cara. Ele vira um pouquinho pra direita e atira. A bala aloja, não é no olho, mas entre o olho e o nariz, mais perto. Pô, você tá queima-roupa. Normalmente você atira na testa. Se você vai atirar nesse lugar, ou é porque vai dar alguma merda, né? Você vai errar. Mas como ele matou, ou é porque tem algum simbolismo. É o olhinho que o Walt deixava guardado. Era a carta na manga dele, assim. Era o negócio que na hora certa ele ia usar. Que foi essa parada. Faz sentido, é verdade. Que final de temporada. Eu tava em pé na cama já, quase. Realmente. Quando tá julgando o time. Eu tô falando, esses últimos episódios são muito, muito foda. A temporada pode ser horrível, que não é. Mas essa temporada, ela vai ficando morna num determinado momento. Eu não gosto dela. Aí, quando chega esse final, você assiste os últimos 80 minutos de pé. Você fica, porra, o que que é isso? Agora, aquele negócio, você não consegue nem dormir depois, né, cara? Você tá suando meio frio daí. Aí, mais uma vez. Imagina assistir o Walt falar run e ter que esperar uma semana pra ter que ver o que vai acontecer. Eu só consigo assistir série numa tacada só, gente. Ou pior, imagina o Jess dar um tiro no Gale. Você tem que esperar até ano seguinte pra saber o que ia dar. Então é foda. Porque, ó, imagina o Hank sentar aqui. É spoiler. É. Ah, vocês iam dar um spoiler agora? É, outra coisa, cara, que rola nessa temporada que eu acho fundamental, que é no Half Measure, né, que é no penúltimo episódio, que é o que rola, que ele mata o traficante, Essa, eu acho que pra mim, é o momento onde o Heisenberg, né, a teoria do ovo, o dinossaurinho saiu 100%. Porque ele não hesita, ele atropela os dois caras, ele sai do carro, pisa na cabeça do cara e dá um tiro a queima-roupa. Até então, tudo que ele faz como assassino é frio, é calculado. E isso foi impossível. Não tem nada. O Walter White morreu. O Walter é um cara pragmático, né, cara? Eu acho que quando ele tava matando, ele só percebeu que não tinha diferença matar com ricina e matar com tiro. Sabe? Não, mas tem uma coisa fundamental. Pra que ele mata nesse momento? Pra salvar o Jesse. E a gente vai vendo ao longo das três temporadas que a gente já comentou, que o Jesse vai sendo incorporado à família, igual você comentou. Então o Jesse chega no momento que você até vê o Jesse enquanto substituição ao Walter Jr., que não, é o filho que ele não foi o fracasso. A gente vê isso mais Jesse, pra frente. Eu acho que já dá pra ver nesse momento. Não, já tinha essa discussão. Já tem traço, já. Sim, já tinha essa discussão com a minha senhora. Genial, cara. Qual? Na hora que ele, quando o Walter tá todo arrebentado, que ele vai lá cuidar dele no apartamento, aí ele fala, não, obrigado, Jesse. Aí o Walter faz com a carinha e sai do quarto. É, muito bom, cara. Mas a gente vê que já tem esse pensamento de o Walter, assim como a vida anterior dele, antes da primeira temporada, é a vida bacon. Fracasso. É o Ved Bacon. Jesse é o Bacon que o Walter Jr. é o Ved Bacon. Ele é o filho que o Walter não teve e que era melhor do que o... Eu nem sei, porque eu acho que... confundiu tudo, é o Jesse que era... O Jesse é melhor que o Walter Jr. Né? Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que é isso, mas é meio que a semântica é diferente. O Walter Jr., ele era mais um cara tão certo que não precisa ser consertado. E o... Exatamente. Né, o Heisenberg, né? O Walter White, o pai, ele precisa ter alguém... que vai fazer ele se sentir, né? Vai fazer a química dele funcionar, entendeu? Mudar a pessoa pra fazer ela ficar melhor. Parece que o Walter White é tão certinho, o Júnior, ele é tão certinho. Dentro da família ali, o Walt Júnior, ele é um cara mais desenvolto do que o Walt em si. Não, ele é um chão da família. Mas ele tem um defeito óbvio e aparente. Não, mas aí que tá, mas no convívio social, ele dá uma surra no Walt. Dentro da família. Ele é porque ele é o garoto prodígio da família. Ele aparece na televisão quando tem um negócio no site lá. Tipo, ele é um moleque que venceu em tudo na vida. Assim, não tem a vida. Sim, pô. O cara tem um defeito que podia ter estragado a vida dos outros. Pelo contrário. Ele tem uma desculpa. Ele tem os amigos dele. Talvez seja até por isso que o pai se sinta tão mal, né? Assim, ver o filho sendo mais bem sucedido do que ele, sendo que tendo que o tio uma desculpa mais forte que a dele. Literalmente, não tem o dedo dele. E muito importante, não tem o dedo dele, porque o herói do Walt Jr., apesar de ele falar muito do pai dele, sempre que ele pode, ele fala que ama. Você vê que ele tem uma relação paternal com o Ren. O Walt Jr. precisa muito da afirmação do Ren. A cena da tequila, cara. A cena da tequila é uma cena que dá muita dó. Você lembra que eles estão numa festa? O Otto fala, poxa, toma aqui a tequila. Aí o Hank comemora, ele vai tequila. Só que o Otto tá puto. E na hora que ele bebe de novo, vai beber de novo. É um concurso de medição de pinto do caralho aquilo, né, cara? Bota lá na... E, cara, isso é até interessantíssimo. Eu até nem falei isso, mas é o primeiro momento onde tem um confronto. Walt, Hank. O primeiro momento. Porque o Hank fala, não bebe. Aí o Otto fala pro Júnior, pô, você tá me dando pra ele pra quê? Eu sou seu pai. Um contra o outro. Aí o Hank meio que, né, dá um passinho pra trás e deixa rolar. Aí quando ele pega a garrafa e vai rolar mais a terceira dose, aí o Hank pega a garrafa e sai andando. Aí começa o vexame. My house, my rules. Aí levanta, a festa inteira para e o mais maneiro, cara, quando eu tava vendo, eu tinha certeza que o Hank ia falar assim, pô, quer saber? Tá certo. O Hank não faz nada, fica aquele clima meio tenso e quem quebra o clima é o Júnior vomitando. Sim. Ou seja, o primeiro confronto não tem vencedores, assim, sabe? Mas também não tem perdedores, assim, sabe? Então é bem interessante. Quem perdeu foi o Walter Júnior, coitado. Foda-se essa buceta. Essa foi a primeira parte desse cu de cast. Caralho, grande pra porra. Não aguento mais editar. Me amarrota que eu tô passado. Até semana que vem, delícias. Só uma coisa, gente. Tá, tem 2 horas e 17. Tem muita coisa pra se editar. Terceira temporada, faz um fechamento. Quarta, quinta e teorias finais, segunda parte. Concordo. E sabe por quê, cara? Vai começar 14 de julho. Eu já vi a data. LOL. Ou seja, deve sair mais ou menos em maio essa primeira. LOL. A gente faz um outro temático, né? Mimimi, temático, mimimi. Não, vocês querem dividir, tá? Tem que soltar as duas juntas, cara. Não, acho até que tem que soltar as duas juntas. Uma e na outra semana a outra. A gente pula um mimimi. Pode ser, então. Não, vai ficar 1, 2, 3, o outro 4, 5, teorias pro final. É, mas tá rendendo muito a conversa, cara. Vocês não querem gravar um meme do meme sem. LOL. Não quer editar isso, fazer um programão, não, cara? A gente pode cortar muita coisa também e fazer, deixar só o supra-sumo, hein, cara? Que aí faz um cast de 2 horas, mas vai ficar fodão, só. Eu acho melhor mesmo. Aliás, vamos pausar isso aqui e a gente continua da coisa pra frente. Tem que gravar o dilema da putaria que tem que ir ao ar daqui a 2 dias, cara. Não fiz. Ah, vem, vim até agora. Aqui, o que a gente vai fazer aqui agora, então? Pode gravar a terceira, cara. Vamos, tô com nessa. Larga aí, saudade. Loco!